Olá pessoas, boa noite a todos os espectadores do G-Mito. Hoje estamos com uma edição um pouco diferente, hoje está tudo invertido. Pode estar estranhando quem é que está falando, não é Henrique, hoje é um homem que está sendo host. Então não estranhe a voz mais máscula. Hoje nós temos a primeira edição do nosso Mesa de Bar, já que essa semana não pudemos arrumar nenhum convidado. É uma edição somente com os três principais, os três que importam realmente nesse podcast. Eu hoje, como barman, eu pergunto aos meus convidados, aos meus amigos e companheiros. Giovanni Junior Zilla, se apresente o que você está bebendo. Garçom, desce aí o néctar dos deuses, a bebida dos ancestrais, o que é servido em Valhalla, uma Fanta Maracujá. Tá. E também meu outro companheiro, o host oficial desse programa, Henrique, o que é que você está bebendo? Eu já sou do outro néctar dos deuses, a Fanta Uva, cara. Pra mim não existe melhor que Fanta. Eu também. Não vou negar. Eu vou cuspir no prato que eu comi durante... Mas quem você prefere, a Fuquita ou a Fanta? Fuquita. Cara, depende. A gente tá falando da Fuquita maravilha. Não sei se... Eu, como sou barman, eu vou dizer, eu prefiro você. Cara, querendo conquistar o cliente. Claro, pô. Tem que conquistar o cliente, pô. Sim. Mas já pra começar, o garçom, você tá junto com a gente pra conversar, cara. Queria saber como é que foi a semana de vocês aí. Vou começar com você, Giovanni. Sabe aquele memezinho do Tintin? Tá ele o capitão do lado com uma garrafa, né? Uma semaninha, filha da puta. Puta, Capitão Braddock. Pô, mas a gente começou bem a semana, a gente foi no cinema ver aquele filme dos dinossauros. Assim, a gente começou bem indo ver cinema, mas não... No momento foi, ó. No momento. Como é que fala? No contexto geral... Foi um momento de amizade, um momento bonito, digamos, né? Um momento entre amigos. Aquela história, né? Da semaninha padrão. Foi, trabalhou muito. Tá feliz? Trabalhou muito, ganhou pouco. Nada, mas... segue. Normal. Normal, e com certeza você vai trabalhar bastante, ganhar pouco pra comprar um carro no valor de 20 mil. É pra comprar um Gol 2004. Um Uno 2004, pé de boi, volante pesado. Hidráulico. Tem ar-condicionado. Não, aquele mecânico sem ar. Sim, não, a área é janela aberta. com o farol do freio queimado. Provavelmente, não, só queimado. 5 mil. É mais caro que o carro. Querido host, como foi a sua semana? Feliz? Uma semana diferente. Começamos novos ciclos essa semana, né? Então, na segunda-feira, eu não fui na Páscoa, fui ver o filme com vocês, né? Meus pais foram viajar para Porto Seguro, voltaram ontem. Então, praticamente, tá sendo uma semana com os meus pais, uma semana sozinho, praticamente essa tem sido... a minha rotina, né? Aliás, foi ser de ficar sozinho. Companhia nunca. Não, sozinho. Pior que essa foi sozinho. Aí, terça-feira, fui cortar o cabelo. Cortei o cabelo. Aí... cortaram o bebelo. Exatamente. Fiz umas edições, né? Edição pra caramba essa semana. Aí, vou dormir às 11 horas, 11 e pouquinho da noite. Aí, na quarta, comecei o meu inglês, primeira aula do meu novo curso de inglês. Já falou, se acredita se quiser, cara, você me colocou na turma. Depois eu fui pra turma do avançado, cara. Até eu me surpreendi, cara. Eu não acredito que eu fui pra turma de avançado em inglês. Mas comecei um curso de inglês, né? Espero que... em breve quero chamar essa professora, cara. Professora sensacional, cara. Essa vale a pena. Eu não quero falar nada, mas você parece aqueles títulos de vídeo que aparecem em certos sites aí, hein? Não. Opa! Não é isso, né? Chamei minha professora de inglês pra me dar uma aula particular. Não, chamado de Mito. Chamado é a mesma coisa. Aí eu nunca impediu nada, esse aí nunca. Nunca impediu nada. Aí na quinta, toda quinta-feira desde o início do ano eu comecei um estudo bíblico, então toda quinta-feira das 6 às 7 eu faço estudo bíblico. Tá sendo uma coisa diferente, cara, uma coisa típica na minha vida. Nunca tinha feito isso no Birco, tá sendo bem bacana. Tô fazendo com testemunha de Jeová, tá sendo bem bacana. Cara, e minha rotina foi puxado, né? Sendo que até hoje que eu fui postar, né, o episódio que a gente gravou no domingo passado, né? Então foi uma semana puxado, cara, uma semana cansativa, estresse no trabalho, cara, mas é uma semana normal de trabalho, né? Não sei se o Gabriel concorda com semaninha, você tem uma semaninha de boa, né? Você jogou videogame os 7 dias da semana, né? Ou não? Todos os 7 dias não, né? Sai, tem que resolver BO também, né? Ficar em casa automaticamente tem que arrumar a pia que tá estragada, arrumar o chuveiro que queimou a resistência, mexer numa coisinha ou outra ali, mas descansando, né? O bom e merecido descanso. Eu já tô com saudades das minhas férias. Ô, nem me fale, homem, que daqui a 2 semanas acaba, mas eu tô feliz. Um mês de Cara, casa. eu não sei até hoje o que é ser ter 30 dias de férias, cara. Porque nem na, prefe... na prefeitura também, no... quando eu fui tirar, era de... tirei de 15 em 15. Eu não sei o que é hoje. Ficou... Como é que é ficar um mês em casa, Gabriel? Você que fala de fazer. É igual ficar 15 dias no carro, só que o dobro. Você multiplica por dois, assim, você manda um foda-se pra tudo, sabe? Assim, eu tô resolvendo meus BO, vou ter que ir no Detran, renovar a carteira, e aquele negócio ali. Mas saindo um pouco do. Esse é o papo de par mais interessante que eu já tive na minha vida, cara. Que já meio papo de par. É o único É também. o único também. É Mas o único. outra questão também, que hoje tava com ele no centro e tal, né? Tá tendo aniversário. O Otávio também mandou lá no nosso grupinho lá dos haters lá, né? Que vai tá tendo a festa de São José, né? Teve show ontem, tá tendo show hoje. Que isso, Gabriel? Que isso? Desculpa, não deu pra mudar. Que isso, caralho? Tem que ser Corona, marcos. Jesus. Nossa, Mudando. agora. Não, isso vai ser um corte, tá ligado? Mas tudo bem, vamos prosseguindo aqui. Ah, tá tendo a festa, né? Hoje era pra ter um show. Deixa eu ver aqui o itinerário Aí, aqui. Thiago. Tá tendo agora. E vocês não pensarem no show hoje? Que vocês convidaram a gente lá? Eu tava até pensando em ficar no show lá. Cara, se não tivesse 38 graus, No sol. exatamente, exatamente. Que Quem tivesse um sabe? calor de eu estar com a porra do ventilador aqui no meu Se saco. tivesse uma banda sertaneja. Não, não é pela banda sertaneja. É pela porra do calor. Cara, eu estou com o ventilador no meu saco aqui pra ver se refresca. Agora. Ué, 9 horas da noite Cuidado com tá isso aí, calor. cuidado, cara, cuidado. Ah, eu não uso velho além de mijar, então pode ficar tranquilo que não tem outro uso. Não corre riscos. Não, não corre risco não, tá tranquilo. Não é igual o senhor, né, pô? Claro, eu entendo, um homem transante. Grandíssimo Pô, utilizador. transante, come todo mundo. Depois que descobriu que não servia só pra ir no banheiro, ficou maluco. Porra, estourava o PTV todo dia. Tá, o PTV todo dia lá estourando a fimosinha. Ah, não, mas hoje eu só saí Eu sou um piazinho de Deus, né? Hoje eu sou um pia de Sou pior de Deus. Deus, cara. Eu saí Sou um com pia de Deus. vontade, saí com amigos, mas eu fiquei frustrado com aquilo lá, porque não tinha Opa, não sai mulher mais lá. com mulheres? Mas que isso? Saí É só com com amigos? amigas, Só exatamente. com amigos? Você come os amigos? Que horrível. Não. Dessa vez não, não, pior que Dessa vez não. Não não. beijei, não. Não beijei Dessa vez. Cara, não beijei ninguém, não fiquei com ninguém esse ano, cara. Esse ano eu tô. Ainda sou virgem esse ano ainda. Eu me sentiria ofendido com essa palavra, hein? Ué? Por quê? Ué, mas é. Eu sou virgem esse ano, pô. Eu sou, Desculpa. cara. Você já Pô. comeu buraco de sofá já? Você não é vivo, pô. Eu vou. Pô, cara, o cara vê lá o buraco do tijolo, fechadura de porta. Que isso, Pô, cara? Não, ele não. vê aquele mamãozinho meio passado e fala: Ah, Puta que ela pariu. tranca até eu, pô. Pô, aquele. Sabe, mas até a babinha do quiabo escorrendo quando você dá aquela Não, raspada. logo esses caras querem fazer fritada comigo ainda, cara. Meu Deus do céu, eu não sei o que vocês vão falar nessas fritadas aí. Cara, pior do que eu falo aqui, não é? Não é. Vai ser só uma compilação de tudo que a gente fala nos programas normais. Mas, exatamente. Mas assim, cara, não, pior que esse ano eu tô de boa, cara. Só que eu fiquei frustrado, cara, com a pessoa saindo assim, cara, porque não tinha como não olhar e não tinha. As outras pessoas também estavam olhando. Aí que tá o problema, tipo, todo mundo ficava Mas olhando assim. se tu não queria fazer nada, tá reclamando do quê então, pô? Ah, Rolou pô. alguma coisa? Rolou alguma coisa? Me diz. Não, eu falei pra ela, a gente é só amigo e tal. Eu já tinha Então vai ficado no que vai papo. reclamando, Então se pô. foda! Porra, ela falou que ia sair. Você quer que a mulher vá coberta, então amiga não curte. Ah, mas sei lá, é bem estranho um calor desse. Ah, meu Deus, ela podia estar com a calcinha enfiada no rabo, sambando em seu abacaxi. Foda-se. Ela tá comigo? Tá comigo. Então foda-se, porra. Se o cara quiser olhar depois chegar em casa e bater uma gavirola, ele que vai, caralho. Puta que pariu, da porra. Ué, é verdade. Ela tá com quem? Pô, ela saiu comigo. Então foda-se o que rolar, vai ser comigo, não é com o tião ali que tá na motinha, porra. Foda. Tem um ponto depois lá bater a massa dele lá, literalmente, lá e acabou, porra. Não, a gente ficou ano passado, mas esse ano só. Eu falei pra ela que a gente ia ficar só na amizade. Mas. Colorida. Porém, amizade. Cara. Se ela quisesse, eu beijaria ela. Esse cara, meu mano, esse cara, você vê que vem com peso, né? Cara, tem uma chama ali ainda que vai se acender, eu tenho certeza. Por quê? Por que você acha que vai acender, Gabriel? Não sei, o jeito que você fala, a maneira que você age. Não, eu como fiz há pouco tempo coach do Kid Coach, do Cold Kid lá, o Cold Kid lá, sei lá o nome daquele piado caralho que fez 40 milhões com 18 anos. 70 milhões. 70 milhões com 18 anos. Claro que ele estaria no Brasil com 70 milhões. Caralho, eu com 70 milhões com 18 anos. Amigo, eu já teria acabado com esse mundo. O Putin que esperasse, cara. Eu já teria feito mais cagado que ele. Mas assim, falando... E vocês, como é que vocês estão aí no jogo da sedução? Quero saber de você, Gabriel, primeiramente. Vai. Ah! Veja bem. Eu tô conversando com a Alexa. Quem que é a Alexa? Ué, a garota da Amazon, pô. Ah, você troca ideia com ela e ela dá em cima de você. Alexa, o mozão chegou. Não, me fuder, né, pô. Até a máquina sabe que lugar. Porra, que decepção, hein, cara. Ué, mas... o Giovanni também tá tentando, não conseguiu ainda. Não, mas você tá usando o Tinder ainda? Não, pô, aquele negócio não dá, cara. Aquele negócio é uma merda. Não, eu concordo com você, não dá. Eu também não consigo... Não dá. Que veja bem que você entra naquele negócio, a pessoa... Mas tem uma coisa que eu ia te falar. A pessoa fala que tá dormindo, daí vem a coach de relacionamento, fala que... Veja bem, ela pode estar dormindo mesmo. Pô, daí é uma sucursal do inferno que eu passei, que eu falei, foda-se, cara. Ah, loucudo. Eu não sou Red Pill, tá? Antes que algum retardado me fale, porra. Ele é Red Pill. Ah, tô sendo. Eu vou resolver isso aí, ou apago a rua da bala. Não, Red Pill é o cara que tomou um pé na bunda, como eu, só que em vez de falar, não, eu só não quero nada. Não, veja bem, todos são horríveis. Meu amigo, sua mãe é uma mulher, sua prima é uma mulher, a merendeira da tua escola é uma mulher. Então, meu amigo, relaxa. Relaxa, periquita que você não tem. Continua vivendo, caralho. Só que daí. Só que eles estão querendo vender curso, então eles já são coach, então já muda, né, então. Mas, cara, mas assim, o que eu acho que falta ali pra você, pra vocês dois, que eu acho que faltaria pra vocês. Não, o Giovanni você não sabe, o cara é guerreiro. Deixa o meu menino de fora. Tá bom, vai você então, Gabriel. Mas sim, eu coloco vocês dois porque eu vejo que vocês dois não investem muito nisso daí. Mas botar mais uma fotinha no Instagram, né, cara? Ah, que foto no Instagram, caralho. Cara, o Tinder é ruim porque ele está sendo Instagram. Exatamente, porra. O que acontece no Tinder acontece no Instagram. Você acha que... É a mesma bosta. Cara, uma vez eu coloquei uma foto nova, já apareceu lá um com trabuco. Eu falei, vai tomar no cu, cara, que eu vou ficar pensando foto no Instagram, caralho. Eu vou. Ah, eu sei lá, cara. Eu era assim até uma época, mas depois de um tempo, sei lá, comecei a me olhar no espelho. Não, eu me olho no espelho todo dia e falo, realmente. Tá uma merda, vamos sim. Eu olho no espelho, filho. Eu olho no espelho e a minha primeira reação, caraca, será que eu liguei a cidade de alerta? Eu tô vendo uma tragédia aqui. Tragédia? Que isso, pô, cara. Não. Parece que o Hamilton caiu do helicóptero em cima do Datena, então, graceira toda, velho. Que isso, cara. Mas não, você tem que se botar mais pra cima, gente. Vocês estão muito depois. Eu me boto pra cima. Cara, eu sou o cara que me bota pra cima fazendo como? Botando os outros pra baixo. É a melhor maneira de colocar os outros pra cima, eu vou botar os outros pra baixo, pô. Exatamente. Mentira, eu faço isso, criança. Isso é errado. Eu tenho conhecidos, não, né? Pessoas no meu círculo de vivência que são assim. Não está nesse podcast. Há pessoas que são assim, que o único jeito que elas se sentirem bem é se sobressaindo, mas no grito em cima dos outros, querendo ser melhor sem ouvir os outros. Então não façam isso. Faço que nem eu faço com o Henrique, eu não deixo nem ele falar. Pois é, né? Mas vamos lá, você é o host hoje aqui, que eu tô querendo seguir com a conversa aqui, cara. Continue você, o que você quer falar aí, Gabriel? Cara, vamos falar sobre... É difícil ser host, né? É que você tá trazendo... Mas é que você é mais fácil, hein? Que você é um cara transudo, você é um cara inteligente. Eu tô te elogiando, pô, tô elogiando. Você tem essa... Nessa queixola sempre tem uma ideia, algo pra se falar. Não é igual eu. Pô, tô aqui perdido. Você quer uma dica de que, do que você faz quando você tá sem pergunta? Se joga no chat GPT. Aí você tá... Chat GPT. Nunca usou chat GPT? Como você escreve isso? Chat GPT. GPT? Isso, o Giovanni sabe o que é, Giovanni? Chat GPT é uma tecnologia... É curioso... A inteligência artificial, ela realmente fala como se fosse... Se você quiser perguntar como é que você ganha 10 mil reais, o chat GPT vai te responder. Muito melhor que qualquer coach. Coach GPT. É, coach GPT, exatamente. GPT. Exatamente. É a inteligência artificial. Se eu quiser hoje falar assim, ó, cria um roteiro aí pra mim de podcast com 20 perguntas, ele vai criar automaticamente pra mim. E tipo assim, perguntas boas, não perguntas ruins. Então, muitas das vezes, cara... A inteligência artificial tá aí com tudo. Mas você me perguntou, cara, vai muito assim, sabe? Eu sempre estudo muito o convidado antes de vir pro podcast. Eu acho que é uma parada que eu faço sempre, né? É, principalmente seria influenciador, então fica muito mais fácil você ter acesso às informações dele. Agora, a gente vai ter semana que vem uma Miss, que não tem muita informação sobre ela, mas ela é uma Miss. Então ela... Ela tem três fotos no Instagram, tem alguns... Definitivamente uma das misses da história do Brasil. Tem uma foto. Ah, pô. Olha o que tem. Você é os machista opressor. Mas aí, também tem que postar foto no Instagram pra ser bonita, pô. Porra. Geralmente mulher bonita posta, cara. Caraca, mas bem em cima. Nossa, nem a convidada nem chegou aqui, já tá... Já tá tomando sarau, já. Não, mas assim, ela é uma pessoa muito legal, cara. Vocês vão gostar dela na próxima semana. Mas deixa eu prosseguir. Se você não parecer um Klingon... Eu só posso que conhece. Tá tranquilo. Não. Um Klingon. Quem conhece um Klingon? Será que eu tô falando? Eu vou deixar. A mãe conhece o que é um Klingon. Um Klingon. Se você não parece esse senhor aí que tá na... Chário, Zé. Tá tranquilo. Você não conhece. Cara, o ruim é aparecer um Klingon. Aí fodeu. Aí você pode fazer negócio lá de mexer na cara, senão fodeu. Deixa eu ver aqui, eu não consegui ver. Não consegui ver tua mensagem ainda, Gabriel. Acho que eu tenho que. É, não consegui. Depois eu dou uma. Ah, tá aqui. Pera aí. Ah, tá. Puta que pariu. Que Klingon veio, cara. Nossa. Klingon, porra. Cara, que esse é do Star Trek? Copiloto do Star Trek Discovery, não. Acho que esse é do Discovery. Aí, ó. Mas me fale mais como é que tá a vida de vocês aí, cara. Giovanni, como é que tá a vida aí, cara? Tá jogando bastante Genshin? Não, cara, eu vou falar que eu acho que eu fiz as pazes com o Genshin. Você tá obrigado pro jogo? Sempre tava, né, pô? A gente tinha uma relação meio tóxica. Meio? Agora... Meio? É. Mas, cara, o Genshin ele tem feito uma diferença positiva pra mim. Tipo, é um momento assim que... Sei lá, eu pego ali uma horinha por dia, sabe? Só entro ali de noitinha antes de dormir, faço as coisinhas e desligo. Então, tá, é um negócio que tá me fazendo bem pra alma, sabe? Legal, legal. E você, Gabriel, como é que tá a vida, cara? Como é que tá aí, ó? As coisas aí, cara, tudo tranquilo, jogando bastante, o que você tá jogando? No presente momento, estou jogando South Park, A Fenda que Abunda Força. Ao segundo, né? O segundo, eu já zerei o primeiro, aproveitando pra gerar o segundo. Cara, a vida anda como ela sempre anda. Às vezes rápido, às vezes devagar, mas sempre uma bosta. Então... Que isso, cara? Ué, como diria um grande filósofo, a vida é que nem cu, onde tem, nós vai tomando. Então, só vamos, cara. Só vamos, né, cara? Eu acho assim... Pô, a vida é boa de viver? É boa. Não é fácil de viver? Não. Eu não tô mentindo quando eu digo que a vida é difícil e às vezes é uma bosta. Ah, é, concordo. Eu tô dizendo que eu não quero viver a vida. Eu quero viver a vida. Estou bem vivendo a minha vida. Mas não me impede de dizer que em muitos momentos eu falo, isso tá uma bosta. Concordo com você. Muitas vezes é, cara. É muito sofrimento. Cara, quando você começa a falar... Ah, que a pessoa fala, ah, você não pode falar que a sua vida é uma bosta porque tem isso. Pessoa, cara, assim, sempre vai ter alguém sofrendo. Depois eu botei... meu bisavô, quando ele ficou rindo, eu falei, cara... Beleza, eu posso ficar com isso na cabeça, eu nunca reclamar da minha vida, mas ó, ele tá sofrendo e eu também tenho meus problemas. Se às vezes tu não falar, pô, está uma merda, às vezes, pô, você mesmo, puta que merda. Pô, às vezes se tu não estressar dessa maneira, tu começa a ficar meio maluco. Tu começa a ficar, porra, puta que pariu, pô, tudo tem que estar sempre bom. Não, tudo não está sempre bom. A vida é ruim com momentos bons. A gente tem que aproveitar os momentos bons como memórias e seguir a vida. E continuar bem, caralho. Filosofia, o Gabriel tá filosofando. É que gente, eu sou filósofo. A gente entrou numa onda de que o coach ele tá sendo mais ouvido do que ele deveria, né? Tá surgindo essa ideia que você não pode estar satisfeito com a sua vida. Ah, você tem, pô, que... você tem que amar o seu emprego com todo o seu corpo, com toda a sua alma. Se você, você trabalha pelo seu salário, não, você tá errado, você tem que amar. Mas o meu trabalho é desentupir pia de banheiro. Não, mas você tem que amar desentupir pia de banheiro. Não, você não precisa. Você tem que não gostar. Não gostar. Você é pago pra fazer o seu trabalho. Você não é pago pra amar o que você tá fazendo. É a mesma coisa. Cara, quando você se satisfaz com uma coisa e não acha... É, assim, claro, eu vou falar de mim. Eu gosto do meu trabalho, eu gosto. Mas o Henrique sabe, o Giovanni, quantas vezes eu não falei, puta, que merda, hoje ficar até depois cada um filho da puta lá... Eu falo, mas é o que eu falo. Se você sempre estiver satisfeito com o que você tá fazendo no momento, tu não vai evoluir, Joe. E não é papinho de coach, não. Cara, se tu ficar, porra, tá uma maravilha o meu trabalho, mas tipo, tá uma bosta. Ah, não, mas o cara falou que tem sempre que tá bom. Não. Quando você não tá satisfeito, o que você faz da tua vida? Você tenta melhorar, cara. Faz um curso, vai lá, faz qualquer porra. Faz um negócio. Mas, ué, seja porra e faça um... Mas faça alguma coisa, até idiota. A vida é feita de escolhas boas e ruins, caralho. Quem nunca fez uma escolha idiota aqui? Eu fiz uma escolha muito idiota, cara. Quem nunca fez, ele tira a primeira pedra, por quê? Não, todo mundo já fez. Eu, Henrique, com certeza. Eu acho que assim, as pessoas, né... demonizar esse negócio de você estar insatisfeito, de você estar infeliz, ou de você estar externalizando isso, mas não é esse o ponto. Obviamente, ninguém quer conviver com aquela... Era uma hiena? Era a hiena Hart. Mas, cara, isso não quer dizer que você tem que estar sempre dando risadinha pra todo mundo. Pode ter os seus momentos, aí você vê como é que você faz pra lidar com isso. Quero mudar, ou quero fazer outra coisa, ou vou só engolir sapo e sigo em frente, aí é cada um, mas o problema é a gente querer forçar que isso é errado, que se você tá fazendo isso, você tá sendo uma pessoa ruim, não é esse o ponto. Eu acho assim que quando eu tive aquele lapso de perder meus avós, aí teve o término logo em seguida, que aí tudo veio de uma vez só, que aí acho que eu evoluí, porque... Cara, eu comecei a ver que eu não precisava depender das outras pessoas pra ser feliz. Que eu tinha uma questão de ficar meio querendo achar assim, não. Você não tipo, eu era assim. E eu vou falar uma coisa. Por exemplo, aqui, eu sou... porque vocês brincam. O Henrique comedor. Henrique gosta de trepar. Henrique não sei o quê. Pô, ela... É verdade. Tudo bem. Não, tô discutindo a realidade dos fatos. Mas, por exemplo, o japonês, por exemplo, me chama de gay e fala que eu saio com pouca mulher. Então, tipo, Não. Desculpa, eu vou ter que interromper. Não leva em consideração nenhuma opinião daquele cara. Não leva. Nem funcionemos aqui. Eu prefiro um coach do que qualquer opinião daquele cara. Me desculpa. Vindo de mim, tá. Aquilo ali não é tabela, não é filtro, não é parâmetro pra bosta nenhuma. Eu concordo. Eu concordo com o Gabriel, mas só terminando a análise. Cara, eu não sei se o Gabriel talvez ele se. Não sei se o Gabriel já, tipo assim, alguém da família do Gabriel chegou pro Gabriel e falou assim: e as namoradinhas? Porra, não só a família, né? Até uma certa mãe de um certo senhor que tá aqui nesse podcast, sempre quando me encontra, sempre quando Namoradinha. minhas namoradinhas. Não Não. fala, é a mãe do amigo. Meu trabalho também. Oi. Cara, no trabalho eu já como. Ah, Ah, só se que ele botou no alguém trabalho. chega, cara, na moral, Nossa, como assim? se alguém chega no trabalho e fala assim, as namoradinhas falam, irmão, vai se fuder. Exatamente. Ué, no começo, quando eu comecei a trabalhar, claro, eu trabalhava na produção, claro que era mais difícil, por quê, pô? Você não ia chegar lá pro cara e falar, ah, vai tomar no cu no começo. Mas agora que eu já tenho intimidade com os caras, eu já criei o respeito próprio por mim mesmo e pelos outros, se o cara me falar, ex-namorado, fala, tá no teu cu. Com carinho, com carinho. Você fala com carinho, Você é cara. meu namorado. Ele vem encher o meu saco, eu já vai uma vez um brother lá, ele fala, ah, uns piazão mais novo. Ô, piá. Ele tá namorando? Eu falei, não, não sou trouxa, não. Eu falei pra ele. Falei. Ah, não, desculpa, não tô namorando, não. Tua mãe não se divorciou do teu pai. Exatamente. É porque. Não, não, ó, não, ó. É um colegas de trabalho do Gabriel, brincadeira, tá? Não, deve ser sério. Tem um certo senhor lá, um certo senhor, um piá que trabalha lá com nós. Eu já nunca falei o nome da empresa, por causa disso que eu posso falar e ninguém nunca vai saber quem é. O Piá tem seus 18 anos, 19 anos, 19 anos. Henrique, ele casou faz 2 meses. E um dia ele falou que, dia dos namorados, comprou pra mina dele um iPhone. Eu falei, porra, faz amor, né? Junto com a mina dele, dos 15, 14, eu falei, amor, né? Igual a Havaiana, da mina. Daí eu falei, olha, que posse tem. Eu falei, ele achou que ia falar, nossa, que bonito, pelo menos você não agora. Eu falei pra ele, não, mas você é idiota, né? Falei pra ele, é o vivaz com todo mundo ouvindo. É meio burro, né? É, se Não, ele por comprasse o quê? iPhone, ele desse um PlayStation 5, aí tudo bem. Não, eu falei pra ele, pô, mas você é meio burro. Ele achou que ia falar, eu falei, não, piá, ele, se tivesse vindo isso, eu usou ele sempre com essa porra. Cara, você é meio burro, né? Porra, me compra um iPhone igual a Havaiana, até virou piada, né? Que, porra, se você acha que o seu dia tá ruim. Pense que o seu pode ser pior. Você pode dar um iPhone e ganhar uma Havaiana. Olha Seu só. dia pode piorar. Eu falo teu dia que eu cheguei lá pro Catar falando, não, pô, Gabriel, mas você é burro também. Eu falei, não, eu sou burro, mas tem um novo nível, que é o iPhone Havaiana. Esse é um novo nível. Tá piorando. Vai ficar puto. Viu, Gabriel? Próxima parte, posso deixar ou? Ah, pode deixar. Eu Vou não sei deixar? o nome da empresa aqui, então ninguém nunca Tá. vai saber do trabalho, ninguém nunca vai saber quem é o Pia. Então, Exceto ele, né? exceto ele. Ah, se ele quiser ouvir também, ele, nossa porra, mas se quiser ouvir, saber. Ô, Pia, realmente eu falei de você. Show. Todo mundo já sabe dessa porra, cara. Ninguém sabe o nome dele, então também, qual é o problema? Mas o Giovanni tá falando, né? Que as pessoas hoje em dia acham que só a felicidade tem que ser constante, né? Tem que ser 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Eu tenho outra visão. Momentos felizes têm que ocorrer. Porque senão também, puto que pariu, né? A depressão tá aí pra mostrar que quando a pessoa não consegue ter momentos felizes também, a bela se fode. Eu boto meu exemplo que eu tive de a famosa depressão. Cara, eu falo. É pra estar 100% feliz sempre? Não. É pra aproveitar momentos felizes? Sim. Ah, mas por que você fala que tem que ter momentos tristes ou não somente tristes, que a gente bota tristeza realmente quando a pessoa está chorando em prantos, deitada no sofá, um sorvete lá daqui bom de 2 litros. Não é isso. Eu falo do meu bisavô quando ele faleceu. Cara, foi um momento que eu fiquei para baixo. Tipo, o meu bisavô minha vida inteira, o Giovanni sabe, da vida inteira. Tipo, eu sempre tive meu bisavô. Como muitas pessoas falam, ah, eu conheci meu bisavô, mas era muito novo. Ah, tinha 10. Ah, tinha. Meu bisavô, ele morreu quando tinha 10 anos. Não, meu bisavô morreu. Tava com ano passado, 22 anos. É uma vida, cara. São Sim, mais sim. duas décadas com essa pessoa morando do meu lado. Não era uma pessoa que eu ia lá ver ele, morava do meu lado. Meu bisavô era todo dia eu ver ele, todo dia eu conversar com ele. Meu bisavô, eu falo que é muito como fosse o meu avô. Eu tenho meu avô também, claro. Mas meu bisavô é muito que ele sempre foi a pessoa mais velha. Normalmente o avô é sempre aquela pessoa mais velha, né? Como o Sim. meu. Eu tenho 20 e poucos anos, meu avô tem 73, eu tenho 23. Claro que tem a diferença de idade, mas meu bisavô sempre foi aquele cara que tinha lá, eu com 10 anos, ele já tinha 70, vamos dizer. Ele já tinha 70 quando eu tinha 10 anos, né? Agora quando eu tinha 20, já tinha 80 quando eu tinha 10 anos, e quando eu fiz 20 ele já tinha 90, saca? Ele sempre foi uma figura. Voltando, a parte triste. Cara, a gente vai ficar triste. E a tristeza é boa nesse momento porque eu parei, eu estava triste, eu saí um pouco daquela correria, da rotina, tudo, parei. Por causa da tristeza, eu parei e repensei em muitas coisas sobre mim, sobre minha vida, sobre minha família, e me ajudou. Mas por quê? Porque eu aproveitei o momento triste, como eu aproveito o momento feliz. Se eu estiver 100% feliz sempre, e sempre com esse pensamento, tá tudo bom, cara, quando vier um bagulho que te der um baque, cara, tu tá fudido. Porque você vai falar, ai caralho, tá, eu tô ruim, eu não tô feliz, e isso é uma sensação que eu não sei aguentar, não sei lidar com ela. Porque daí é aí que começa, né? A pessoa que às vezes investe no psicólogo, como eu já fui também, vai pros coaches. Porque eu falo que eu tenho tanta birra com os coaches, né? A pessoa, em vez, ela não sabe administrar um sentimento de tristeza. Vai ver e dela. Ela, em vez de, pô, vamos pro psicólogo, e eu fiz, e é bom você conversar, trocar ideia com uma pessoa que tá lá pra te ouvir. Porra, vá, cara, é bom, eu tinha, não preconceito, nunca tive preconceito psicólogo, mas nunca quis ir. Tinha aquele negócio, né, puta, não quero psicólogo, eu ficava meio assim, pô, um pé atrás, ficava com medo e tal. Mas quando você vai, é bom, cara, você conversa, troca uma ideia. Quando você tá com um coach, brother, normalmente não é o coach que você está conversando com ele, você está vendo um vídeo. Cara, ele está falando uma frase que é para atingir o maior número de pessoas. Se ele quer atingir o maior número de pessoas possíveis, ele vai no básico, no genérico e no que todo mundo fala. Sim. Ele não vai se aprofundar, não é igual com uma psicóloga que está vendo o teu caso, falando sobre o seu caso e perguntando sobre você, falando direto. Gabriel, oi, aquele esquema lá da mina saiu com ela? Ô, tá tudo certo? Ela está falando com você. O coach não, ele está falando com todo mundo, porra. E quando se fala com todo mundo, não se fala com ninguém. É uma conversa vazia que não se tem nada que se eleve. Vai pra frente. É só fica ali. A pessoa, achei o segredo da vida. Ser feliz sempre. Ela vê que não resolve, ó. E se fode. Cara, eu cometi... Foi da filosofia, desculpa. Falei pra caralho. Eu cometi todo esse erro aí que você fez. Só que eu não fui pro lado dos coaches. Fui pro lado das meditações guiadas. E aí também é um lado... Conhece a guiada? Não. Meditação guiada, punheta guiada. A gaviola guiada. Meditação guiada, cara. Isso também dá muita dor de cabeça. Com o Amy White. Com a Mano Card. Qual é a meditação guiada com o Mano Card? Não, não. Mas assim, cara, eu levei, que nem eu falei, eu não tava preparado pra dor que eu ia sentir, porque o ano começou de uma forma bacana, legal. Né? Eu falei, não, agora encontrei a pessoa certa, agora tudo vai andar, e parecia que tudo estava andando quando tudo se tapou. Eu não sabia lidar, eu fiquei perdido e tal. Aí, com raiva, martelando na cabeça, tipo, as coisas. Isso é terrível quando você fica martelando a coisa na cabeça, porque você não consegue ter foco, não consegue ter disposição. E a terapia, cara, eu faço terapia, faço faz um ano e meio, faço uma vez a cada 15 dias. E, cara, eu também, quando eu não fazia, eu tinha um certo tipo de preconceito, achava que isso era uma coisa pra gente fraca, falando, eu não sou disso daí, não. Mas eu era uma pessoa muito desestável antes. Hoje, cara, já me vejo que eu tenho um controle emocional muito maior. Claro, ainda preciso melhorar e muito, mas eu acho que eu já tenho um controle emocional, assim, melhor. De tipo assim, querer hoje, por exemplo, estar preparado para novos desafios. Por exemplo, teve a questão do restaurante, teve várias questões ali. Que eu preciso, quando você tem que assumir um negócio, tudo, você precisa ter uma inteligência emocional forte. Porque senão qualquer birrinha você vai ficar, né, todo despreparado, todo ansioso e tudo mais, né? Mas claro, é um processo, você vai melhorando. E cara, é bonito que você falou, eu me identifiquei bastante com o que você falou, Gabriel, assim, diversos aspectos, né, cara? Cara, achei interessante tudo isso, porque é um processo, cara, a gente se vai melhorando como ser humano, né? Então, aí vai aprendendo novas coisas, se autoconhecer, né? E tudo isso faz parte, né, da vida, né? Mas, saindo um pouco desse papo mais melancólico aí, a gente tá falando, vamos partir um pouco pra zoeira. Vamos falar sobre rolas. Não, vamos falar do Otávio, cara. O Otávio tá lá na festa, lá. O que vocês acham que o Otávio deve estar fazendo? O Otávio sentado na cadeira olhando... Mano, maconha. Mano, maconha. O Otávio. Cara, o Otávio, se você estiver escutando isso, eu sei que você fuma maconha. Não precisa mentir pra ele. Nós temos seus amigos. Aquele dia que nós fomos naquela sua festa surpresa, no carro do Felipe, que nós fomos buscar. Nós vamos buscar você, na real. Vamos buscar o seu, tá? Eu senti o cheiro de maconha vindo de você. Eu não te julgo, você é meu amigo, você é meu. Cara, você é um irmão pra mim, cara. Você é muito gente fina, você é uma flor da pessoa. Sua aura. Eu sinto sua aura do cavaleiro de ouro. Cavaleiro 420. Cavaleiro 420, pô, com as folhas de maconha grudadas. Eu, me dê sua força, toalhinha do South Park, não lembra da toalhinha do South Park? Famosa toalhinha. Eu quero agarrar. Que ele falava pros outros. Vocês querem ficar com dois? Cara, falando South Park. Cara, estou vendo o South Park, eu vi que tem o site dele, você pode ver de graça os episódios, achei sensacional. Sério isso? Caraca, eu não sabia desse negócio. Que eles liberam os episódios de graça e, se não me engano, tem até dublado alguns. Cuidado, galera, tem peitos assassinos soltos por aí. Eu vi ele chegando. Se você pegar lá, tem. Que daí é, eles não... Pode ser do Comedy Central, se não me engano, mas só que eles liberam no site, tá lá. Tem uma porrada de temporada. Se eu não me engano, os dois episódios que eu queria ver que eu não consegui, que é aquele que deu aquela pomeca do Maomé, mano. Giovanni lembra desse episódio. Sei lá, Red. Esse é Red, esse não tem. Só que daí o restante lá, eu tava vendo os episódios cascando o bico, cara. Porque agora eu tô jogando o jogo, né? Cara, é muito bom, cara. South Park... Cara, o South Park, eu acho que ele é um exemplo raro de humor negro. Porque, cara, eu acho que assim, uma coisa que eu sou contra é banalizar o humor negro. Por quê? E, cara, o humor negro, ele por origem, ele é ofensivo. Então, cara, se tu vai fazer um bagulho ofensivo, você tem que ser bom. Exatamente. Léo Lins. Léo Lins. Cara, se você não é bom de humor, você vai fazer humor ofensivo e você só vai deixar a galera constrangida. Você só vai fazer ofensa. Isso, e, cara, daí o cara fala, ó, você não gosta de humor, né? Não, você tá sendo babaca se você não tá sendo engraçado. São duas opções, ou você é babaca ou você é engraçado. Não tem uma terceira opção. É como o Léo Lins uma vez falou, né? Que uma vez ele tava ouvindo um comediante, ele falou exatamente sobre isso, né? Que como as pessoas acham que o humor negro acho que é fácil de fazer, ou é só falar uma coisa pesada. Falou que o cara começou a falar, não, é que eu tava lá estuprando tal coisa, Eu vi o cara comentar essa porra, né? Eu comentava, fazendo... Ele começou assim a piada, né? Não, você tava estuprando tal pessoa. Ele ficou meio assim, cara, não é assim que se começa. Uma piada... E já começa que assim, isso não é humor. O humor negro, ele não tá na construção, o humor negro. Ele tá na punch. Na punch. Cara, é porque aquele negócio... Aqui tem aquela clássica do Léo Lins, né? Um surdo mordo com mal de parque, você é gago? É, tipo, então, você viu o cara chegou lá, eu tava lá enfiando o dedo no cu do surdo mordo, ele não conseguia gritar e ficava, você não falou isso, cara, você não falou, ele fez uma piada que tem sentido, pô. É por isso que eu falo, cara, o South Park é um caso raro, porque ele, cara, ele apresenta um negócio que ele é absurdo do início ao fim. Uhum. Do começo ao fim do episódio. South Park, ele é isso, cara. Ele é como é que eu posso dizer, pederastia do começo ao fim. Mas, cara, é legal, porque ele leva o como é que eu posso dizer, o nível dele é um nível de absurdo muito alto. Então você fica abismado porque os caras não param, simplesmente. Mas, cara, é uma casa assim, de um em um milhão pra isso dar certo. Só, pô, eu vejo aquele vídeo que eu mandei, cara. Aquilo ali é sensacional, cara. É o... Deixa eu acessar aqui. Tá vendo o Trey? Acho que ele faz a voz dos dois, cara. Ele faz a voz de três personagens. Ele faz a desse professorzinho e faz os outros. Cara, é que também, né? Um ponto é falar South Park. Os dois, filha da puta, eu acho que faz o 80% de todo mundo, cara. Cara, isso é contado. É, cara, contado. O estúdio vê essas coisas... O diretor do estúdio vê o cara falando, pô, South Park, pra ele é tipo, ele ama, porque, por quê? Porque a arte do desenho é simples, então é rápido de fazer. Se o cara quiser, ele faz em, sei lá, uma temporada em um mês. Vai ter um monte de dublador que dubla os personagens. Cara, eu tava vendo como é o processo de criação, até hoje, eles criam o episódio em uma semana. É literalmente, o episódio tem que sair. Bizarro. Cara, é uma. Eles. Vão dizer, você está na segunda-feira, vamos colocar assim, segunda-feira. O episódio tem que sair na outra segunda. Cara, de segunda a domingo, você tem que criar um episódio de 20, 30 e pouco minutos, você não tem nada. Você não tem piada, você não tem roteiro, você não tem nada. Você tem uma porrada de personagem, você tem que fazer o humor com essas porra. Eles têm que criar um roteiro, fazer as vozes, fazer a animação, editar, sonorizar. Cara, em uma semana. Cara, eu falei, uma semana eu demorei. Cara, quando começa o episódio de mito, tipo, vai 2, 3 dias, cara. Isso que a gente tá falando de um episódio gravado. Sim. Cara, pra é, e claro que hoje em dia eles têm mais de equipe, né? Claro, sim, tem os caras que desenham, eles fazem as vozes. E as vozes também é bom, que às vezes eles fazem, eles mudam no pitch também. Claro que a voz às vezes não sai 100%, né? Eles pegam lá a voz do Cartman, beleza. Mas se você ouve o cara fazer assim, o pitch fala, é o Cartman. Você vê, é o Cartman ali, é o professor ali com a cabeça. Você vê, vai com som no... Tava falando um adendo aqui, ô... recentemente tem um episódio lá de South Park que o Cartman tá jogando Guitar Hero, só que cantando. Uhum. E ele tá cantando uma música da Lady Gaga, e no YouTube tem a versão completa dele cantando. Cara, os caras fazem todas as músicas completas. Não sei se você viu que teve o um especial de 25 anos, não sei se você viu, sou de party, hein? Eles gravaram um show na... Cara, grava não, um show ao vivo, cara. Cantando as músicas de abertura, cantando... Né, cara, tocando peixe gay, cara. Eu sou um peixe gay, peixe gay, peixe gay. Cara, a primeira vez que eu vi South Park foi na casa do Giovanni, que eu cheguei lá, tava nessa hora que o Kanye West abraçado com um peixe, cantando peixe gay, cara. Eu me apaixonei pelo desenho naquela hora, eu falei, é isso. Cara, eu tenho uma história engraçada com o South Park. Meu pai uma vez comprou um DVD do South Park e colocou pra mim assistir. Ah, achou que era de criança. Achei que era... Pô, viu os desenhos por aqui, nada, deve ser, poxa. Cara, tinha um jogo de Nintendo, tinha um jogo do South Park também pra PlayStation 1 também. Tinha um jogo do South Park também naquela época, que era tiro, alguma coisa assim, cara, que era bem divertido de jogar. Tinha pro Nintendo 64 também. Aquele que jogo era uma porra. Nossa senhora. Era difícil pra caralho, mas era um jogo. Eu lembro do South Park disso daí, né? Quando era criança, cara. Era uma parada que... Cara, eu curti a cacete, cara, o South Park. Tô vendo o vídeo que eu mandei. Konnichiwa, e o outro? Isso não dá, cara. Eu que corri toda vez, cara. Intancável. Mas... Nihau, e o outro? Konnichiwa. You know, China e Japan a different country. Oh, really? Cara, é muito engraçado, cara. Não, eu falei pro Giovanni que eu tava jogando outro South Park, né, o Stick of Truth. Tem um momento do jogo que eu estava lutando contra um feto bebê zumbi nazista. Eu falei, cara, é isso, é South Park. É zoar o que ninguém zoa, mas de uma maneira bem feita. É sensacional, cara. E imparcial, né, Frick? Imparcial, foda-se, zoa tudo. Pô. South Park, sim, a gente pode falar que ele é um humor burro, porque ele não tem compromisso com nada. Nada, nada. E eles demonstraram isso porque, né, pra quem não conhece, o chefe, o personagem, o dublador do chefe, ele era... Não sei se hoje em dia ele ainda permanece, né, nessa religião, mas na época ele era... Só pra você saber, se ele permanece, ele já deve estar com o Deus dele, porque ele já... Ele já foi de base há um bom tempo. Pior que eu não sabia que ele tinha morrido mesmo. E no South Park, nos novos jogos, ele aparece. Até que eu joguei agora, ele aparece tipo no mural de personagens assim, né? Tipo, como se fosse até uma homenagem. Tipo, vários personagens que já morreram na série e ele ali. Eu falei, cara, legal. Tipo, mesmo com o cara tendo saído meio brigado da série, né? Por conta dessa parada, né? Da tentologia que eles zoavam, eu achei legal, tipo, ele fez parte da história do South Park. Isso eu curto, que os caras não são babaca, né? Eles sabem respeitar. É, na hora que precisa, os caras sabem que, opa, vamos dar uma parada, vamos dar uma reduzida aqui. Você lembra como o chefe morreu? Ainda lembra? Pô, aquele governo morreu assim, né? O episódio inteiro, né? Cara, a maneira escrutíssima que ele morreu. Aí o da montanha foi atacado por... Não, ele caiu da montanha, Ele ficou empalado num pedaço de madeira lá na barriga. E depois veio uns leões, uns tigres, arrancou os membros dele. Caralho. Puta que pariu. Não, e esse episódio, como o cara já não tava mais, eles tiveram que pegar trechos de outros episódios de áudio e colocar. Eles fizeram isso, eles podiam ter se fudido muito fazendo isso, mas eles fizeram. Eles se fodam. Fala aí, mas... você tá nervoso, pode falar. Não, só antes da gente seguir pro momento. É, eu ia mudar o foco aqui, mas perguntar pra você, cara, se você sabe que vai ter novos filmes do Senhor dos Anéis? Ai, não, cara. É, sobre isso. É, depois da série, que eu vou me abster um pouco, porque é capaz de ser cancelado, que é uma merda que desvirtuou tudo o que Tolkien criou. Ah, eu não tenho mais esperança pra nada. Que vem, igual Star Wars. Mataram meu Star Wars, estão acabando com meus Senhor dos Anéis e vão estar no dia da... É, o Star Wars, cara. Vamos falar Star Wars. Quantos filmes a gente tem de Star Wars? 9. Cara, e os outros? Cara, ó. Senhor dos Anéis, se tiver continuação, vai ser quanto? Do universo, digamos assim. Não tem, cara. Eles vão ter que ficar criando. Então, teve o Senhor dos Anéis e teve o Hobbit. No final, a gente teve quantos filmes? 5? Sim, foram 3 do Hobbit e 3 do Senhor dos Anéis. Não, Hobbit, cara, não foi essas coisas, né? Mas, cara, quanto mais o estúdio ele vai alongando essa história do filme, mais ela vai ficando fina. E, cara, é óbvio que você... E, ó, cara, é aquela velha história. Ah, o cara pode ir lá e lançar e o filme ser bom. Pode acontecer. Mas não vai, porque, cara, relógio parado também é certa hora 2 vezes por dia. Né? Eu posso citar aqui de exemplo, Jurassic World. Nossa. Esse aí é do teu coração. Esse você fala com o coração. É igual o meu Jonathan. É esse aí. E sim, tipo, eu não tenho um filme assim que eu tenho um asco assim na hora de assistir. Não, tipo, tem uns que eu gosto, mas outros que eu não gosto, mas assim, nenhum que eu cheguei a odiar. Né? Pra mim, o primeiro Jurassic Park é. Vai ser sempre melhor e... Entendi. Cara, isso não tem... Tipo, é uma régua que eu não gosto de usar pra filme, porque assim, cara, é um filme de dinossauro, né? Não tem, que história que você vai fazer? Qual que vai ser o enredo do filme? Não tem o que você falar. Não, os caras estão perdidos na floresta com os dinossauros, já tem. Os caras estão perdidos com os dinossauros na floresta, já tem. Os caras fizeram um dinossauro que vai caçar pessoas, não, já tem também. Então, assim, originalidade... O primeiro vai ser sempre o melhor, por quê? Porque ele foi o primeiro, ponto. Não tem como... Ele não vai ser superado, porque não tem como alguém tirar o posto de ter sido o primeiro. Aí tem pega, assim, por exemplo, o 2, Jurassic Park 2, eu já não sou muito fã. O Jurassic Park 3, a galera normalmente não gosta, mas eu prefiro ele do que o 2, principalmente pela estética da ilha, sempre achei bem interessante e tal. O 3 é o do malabarismo, a Mila pulando, nós. Os negócios. É, esse aí mesmo, cara. Pra tirar foto de dinossauro. Não tanco. Cara, e aí o que acontece? Se a gente for falar de Jurassic World, o primeiro, ele teve uma ideia legal, porque ele mostrou mais ou menos como seria se fosse o primeiro Jurassic Park, se o Park tivesse ido pra frente, tivesse vingado. É uma ideia legal. Então, exatamente, e aí eles pegaram, conseguiram botar ali um pouquinho de nostalgia, então assim, meio que deu, vou botar entre aspas, meio que deu certo, né? É, só aquelas crianças que é irritante pra caralho, fala nada. Ela é chata, assim, cara, eu vou falar pra você, eu acho que o personagem, pelo menos de um dos dois, era pra ser insuportável já mesmo, acho que já foi de nossa, mas é, aquele adolescente... E acertou muito, acertou em cheio. Nossa senhora, cara. Aquele piar... Nossa, se era o objetivo, beleza. Mas que me irritou, cara. Aí tomando o cu, cara. Agora quem você pega, cara? Beleza. Daí, tá, ok. Mostrou como seria o parque ali e tal. A ideia do dinossauro modificado, achei... Pelo menos o design do dinossauro eu gostei. Então, tá, passou, né? Beleza. Aí você vem o segundo Jurassic World. Pô, vou ter que tirar os dinossauros da ilha, né? Pô, beleza, legal. Mas aí, tipo, pegaram e botaram de volta a história de ter um dinossauro modificado e começou a cansar, sabe? E o dinossauro também já não... Cara, já tava muito parecido com o anterior, mas... É compreensível o porquê, mas ainda assim não achei mais tão legal. E aí tem aquela cena do dinossauro indo puxar o cobertor da menina, que, cara... Sabe? Beleza, era um filminho ok. Não vou dizer que, ah, não, perda de tempo. É divertidinho. Agora que nem, agora a gente vem e pega esse último. Cara, muito fraco esse último filme. Eu não fiz. Dançaram a roubarem nesse último filme, parecia. Cara, você pega lá o protagonista lá, fuzileiro genérico número 72. Cara, não é que ele atua mal, mas, cara, você vai ficar esticando a mãozinha pro dinossauro, meu. Você virou o Neo agora que vai parar dinossauro com a mão? E aí, sabe, daí você pega, por exemplo, tem um segmento lá dos caras onde eles adicionam os atores do primeiro filme e dane-se, simplesmente não importa. Se os caras usassem outros atores no papel dos caras que foram lá do primeiro filme, a sequência de ação dele seria a mesma, não ia fazer diferença alguma, né? Se fosse outros atores. E eu vou mais longe ainda. Eu acho que não precisava nem ter aquele próprio segmento. Eu acho que, cara, não precisava estar lá. Se os caras focassem só no dinossauro, beleza. Mas daí os caras foram inventar história de gafanhoto nas plantações lá. Um negócio que não precisava. Dividiu tela, não deu certo. E não sei se... Eu não sei se não enterrou a franquia. Talvez não. Mas cara, dificultou muito a sequência da série. Cara, vou comentar um negócio. Não sobre Jurassic Park, mas essa parada. A série do Senhor dos Anéis, antes que alguém comente. Eu já comecei com o pé atrás, por quê? Nós vamos fazer melhor que Tolkien. Desculpa. Cara, assim, desculpa. Eu não. Eu vou falar uma coisa aqui, só deixa eu só ter um tempo. Não, pode falar. Tranquilo. Cara, eu entendo quando a galera, hoje em dia, eu entendo quando a galera vai falar assim sobre, pô, tal. Ele tinha umas ideias sobre pessoas que eram um pouquinho moralmente questionáveis, não por si só erradas. Mas, cara, é uma coisa que a gente não pode descreditar o cara, é na obra dele. Se você quer falar, não, que o Tolkien era racista, ah, não, que o Tolkien era isso, que o Tolkien era aquilo, beleza. Muita coisa eu acho que realmente é verdade, mas, cara... Cara, o Tolkien na obra, né, Diogo? A obra dele... Cara, desculpa, se você me falar que você vai fazer um negócio melhor do que ele, cara, você tem que tacar autoestima em dia. Você que é a porra do roteiristazinho bosta, deve ter feito qualquer roteirinho pra qualquer filme esdrúxulo me falar... Que um cara que criou uma língua, ele criou a língua élfica, ele fala que essa língua élfica precisa de uma história, e depois você escreve um livro. Você cria uma língua, você fala, eu preciso de uma história pra essa língua, e faz um Hobbit, três Senhor dos Anéis, depois escreve Contos Inacabados, Silmarillion, todos os contos do Tolkien, os próprios Silmarillion também é uma junção de contos, você escreve um universo em volta. Você tem que estar com o ego muito lá em cima pra falar que você vai fazer melhor que esse cara, velho. Não dá. Cara, é tipo uma coisa que assim, a gente que passa batido. Por exemplo, cara, vamos supor, vamos fazer uma história aqui do Gimito, o universo Gimito dos Anéis. Aí. A caveira. Gimito, os Anéis da Caveira. Aí, cara, pô, beleza, a gente tá escrevendo e tal, daí tinha um personagem que a gente falou lá no comecinho, cara. A gente, pô, quem era esse maluco aqui? Ah, eu vou mandar um Ctrl F aqui, vou ver, né, pô. O cara não, o maluco lá, ele tinha que lembrar do personagem que ele escreveu 3 livros atrás, tinha Ctrl F. Meu amigo, lá nas anotações dele lá. E as anotações do Tolkien, que tem uma série de livros, que eu não sei quantos são, que foi feito pelo neto dele, né. Que junta todas essas anotações e todas essas partes que o Tolkien escreveu, que não foram acabadas, pequenas, como, às vezes o cara escrevia o passado de tal coisa, aquela estátua era de um rei, o filho da puta me escrevia sobre aquele rei daquela estátua e não botava no livro. O cara era tão obcecado que ele deixava isso lá, e tem tanto material que, infelizmente, né, só pra saber, Tolkien só lutou na Primeira Guerra pra saber o quanto esse cara é velho, o quanto ele, o tempo que ele já faleceu, só pra nego entender. esse papel já não dá pra muitos. O que o Nato dele conseguiu traduzir, ele conseguiu. Muito a tinta já se apagou, o lápis, né? O próprio lápis se apagou, o papel já se desfez. Então, tem tanto material que a gente nem sabe que esse cara fez, cara. E pra vir qualquer produtor de série, qualquer roteirista me falar que vai fazer melhor. E que vai. Não, nós vamos fazer para o público atual. Eu falei, tá, e quem vocês vão fazer? Pro público atual ou pra quem realmente vai querer ver a série, que são os fãs. Os fãs de Senhor dos Anéis, os fãs de Tolkien. Quem tá lá, aquele retardado que é... Sempre tem, cara. Eu chamo retardado, mas é o cara que é realmente fã pra caralho. Que tem canais que eu acompanho. O cara sabe tudo, Senhor dos Anéis. O cara leu os livros. O cara já participou das traduções. Um cara realmente que você pode falar, pô, esse cara realmente tem conhecimento no assunto. É. Vem um outro lá que nem leu os livros. Duvido que tenha visto os filmes com boa vontade. Igual o Giovanni, que viu com boa vontade, se tentou ver. Tentou, mas sabe qual é o problema? Você tentou, continuou. Não, porque fala, pô, não é pra mim. O problema desses caras é que muitos devem ter tentado ver, não gostou e falou, foda-se, eu vou ver daquele jeito, vou ver com o iPhone na mão. E foi lá depois. Ai, que raiva, cara. Uma coisa que a gente tem que... Isso eu não tô falando da gente aqui nós três, eu digo assim, a gente como, botando aqui entre aspas, nerds. É, a gente tem que entender o que, porque assim, não tem nada de errado no cara que comprou os direitos da mídia ali, da obra, enfim, querer buscar um novo público pra ela. É só, cara, uma coisa que assim, Tolkien tem que se reciclar. Entendi. Tolkien tratou, pro Tolkien era a obra da vida dele, era a obra da vida dele, mas é o que, digamos que é o que fez ele ser o Tolkien. Então, assim, pra ele era um negócio. Pra quem vê depois dele, era a mesma coisa, o um negócio. O problema é quando os caras... Quando as mentes criativas, digamos assim, elas estão querendo dar um passo maior do que a perna. Algumas mídias você vê porque... Ah, vamos divertir aqui, passar um tempinho e tal. Que foi que a gente tava comentando lá no comecinho do episódio aqui, que a gente foi no cinema. Pô, beleza, o filme não era ruim. Não, de modo... Era um filme legal, divertidinho. Filme bom, ele não tentava ser mais do que ele era. E eu só achei um ponto extremamente positivo dele. Injusto, né? Tipo, ele não quer ser genial, ele não quer revolucionar. E, cara, e você não viu o cara falando, vamos fazer um novo Jurassic Park? Não, cara, tem um filme aí, vocês assistirem, basicamente. E eu vejo que falta isso nessas obras, porque, cara, o cara ele precisa ter um... Quem que eu vou atingir? Ah, eu vou atingir o público novo. Ah, então não adianta querer pegar, eu vou falar do Legolas, porque o Legolas vai fazer o espirocóptero aqui, e vai ser o cara falar, não adianta, porque o Legolas pro público novo não é nada. Mas se você pegar o Legolas e fazer o negócio pra apresentar ele pro público novo, o público velho que sabe quem é o Legolas vai ficar... Então, o que, que valeria mais a pena? Não é, ah, não, vê se pegar o Legolas. Ou pegar o Legolas, sei lá, só pra fazer uma pontinha ali. Só do easter egg. Aí não serve alguma coisa, não? Service. Pois é. Eu parodio o Érico Borgo. Eu sou fã. Eu quero service. E fã service. Ele é ruim em alguns momentos? É. Mas ele é necessário. E tantas séries, igual você falou, que tem que se apresentar pro público novo... O cara antigo fala, pô, aí, os caras estão fazendo um negócio até que tá ficando bom, pô, estão agradando gregos e troianos, né? Agradando ambos os lados. Exatamente. A questão é que, assim, o que eu vejo é que essa galera, eles estão achando que... E isso, né, isso eu não tô falando especificamente da série do Senhor dos Anéis ali na Amazon, tô falando de modo geral, a indústria, tá, ultimamente ela acha que é suficiente despejar dinheiro, e não é. Cara, você... Pra que eu não vou longe, assim. Não vou falar, não, porra, um bagulho extremamente cult aqui. Cara, Evil Dead. Oi, Evil Dead, bom pra caralho. Evil Dead, porra, antiguinho, filme extremamente antigo. E o diretor fez, porra, cara, eu tirei risório, tipo... Dinheiro que daria pra gente aqui do Gimito bancar um filme. E a gente tava nem conversando de moeda ainda, inclusive. Cara, ele fez o filme com a cópia e um pastel, cara. É, vai, não sabe nada, já. Literalmente. Então, assim, o cara não tinha recurso, mas ele tinha carinho, ele tinha planejamento na obra dele. E hoje em dia eu vejo que o quê? A gente tá caminhando justamente pro contrário. Tem recurso, mas não tem carinho, não tem planejamento. Sabe o que acontece? Sam Raimi não quis dar o passo maior que a perna no primeiro filme. Ele sabia o que tinha, ele Eu sabia que sabia ele que tinha um ia saber que orçamento. precisava. Ele foi o quê? Ele tinha uma equipe e falou: vamos unir aqui, ó. Você dá a ideia de lá, que eu dou a ideia daqui, vamos juntar as mentes criativas e eu faço essa obra com o diretor, né? O papel do diretor é o quê? Pegar o que tá todo mundo falando. Peraí, vamos ajeitar isso aqui. Vamos colocar em linha reta, ó. Tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Isso vai ter, isso não vai ter. Ouve as opiniões e ele toma a decisão. Ele não quis, ó. Não, vamos. Porra, vai ter efeito especial, vai ter. Não. O primeiro, se você pegar, cara, é um filme que se passa só ali. Não tem efeito especial, é prático. É tudo feito ali com duas cocas, um pastel pago, um putião lá dos efeitos especial. E era bom pra caralho. Porque, ó. Eu tenho isso aqui, eu só vou poder fazer isso. Então vamos fazer só isso. E Hoje em dia, funcionou extremamente bem. e igual você falou, hoje em dia os caras querem. Ah, vamos fazer série do Resident Evil com os cachorros de PS2. Não, vamos fazer o um negócio. Os caras tinham dinheiro suficiente para fazer um efeito especial daquele que ele queria? Não. Pô, então vamos usar a cabeça. O que nós podemos fazer? Podemos usar um jogo de câmera? Ou podemos fazer uma coisa diferente? Não, quero que tenha os cachorros fudidão. Tá lá o que aconteceu. Cachorro de PS2. E aí fica aquela bizarrice. E a gente percebe isso. Eu acho que assim, a indústria do cinema ela tá caminhando para uma direção que eu não tô gostando muito, porque é difícil a gente ver a ideia de arte do cara que tá produzindo. Não sei se vocês percebem isso também. Mas parece que assim, o negócio está seguindo um caminho que, cara, é algoritmo. Eu vou fazer a média de tudo para conseguir atingir todo mundo. Só que no final você não acaba atingindo quase nada. Cara, um ator que. Um dire, desculpa, um diretor que eu gosto de mencionar, porque para mim ele. Deixa eu só pegar aqui o primeiro nome dele aqui. É francês, sabe? Denis Villeneuve. É esse eu sei que é. Believe in love. Ele é um cara que, assim, extremamente low profile. Então, assim. Ah, o que que é? Villeneuve é um automobilista? Não, peraí, não é esse aqui. Acho que é outro cara, peraí. Ah, é? Caramba, agora que eu descobri. Tem outro Denis Villeneuve. Só que esse é piloto de corrida. Caraca. Ah, que bom. Curioso, curioso, cara. Caralho. Ele é um ator, um diretor que tem vários filmes na sua carreira, mas ele não chega a ser um, digamos, um James Cameron da vida, nem nada. Mas ele tem três filmes aqui que eu gostaria de mencionar. Blade Runner, 2049, Nove. A Chegada e Duna. E três coisas que esses filmes têm em comum, apesar de um não ter nenhuma relação em nada um com o outro. Todos eles são filmes de atmosfera. Todos eles têm aquele mundo dele. E todos eles conversam muito com imagem, sabe? E, cara, eu sou extremamente fascinado nisso, quando o filme ele tá mostrando um mundo através da câmera e não da fala. Vou citar um exemplo aqui do que eu tô falando. Blade Runner 2049, eu acho que hoje, artisticamente, sentimentalmente talvez não, mas artisticamente é o meu filme favorito, de todos os tempos, inclusive. E tem uma parte que eu gosto muito, porque ela demonstra bem a ideia de arte do diretor. O agente K tá chegando ali numa partezinha lá, onde ele vai pegar uma comida lá e tal, os negócios assim. E aí, tipo, as pessoas estão andando, passando assim, os figurantes, né? Ele passa. E aí você ouve um barulho de motor no fundo, assim. Tipo, um barulhão, assim, sabe? Bam, bam, bam, bam, bam. E ele é crescente, crescente, crescente, até a hora que ele começa a diminuir. E aí, tipo, você ouve aquilo, você fica assim, caraca, mas o que que é isso? O que tá fazendo esse barulho? E a cena continua. Esse som ele passa totalmente. E não se fala mais nisso. E você fica, caramba, mas o que que era aquilo? E parece, pode parecer um detalhe bobo, mas para mim isso é genial. porque o cara, ele montou, ele concebeu alguma coisa acontecendo fora da câmera, e ele não te mostrou porque não importa, que aquilo era uma construção de um mundo acontecendo, um mundo que não cabia na história do que. Então, você, nesses pontos, você vê a ideia do diretor, que ele, pô, pensou, ele concebeu esse tipo de coisa. E aí você vai pegar essas mega produções aí, normalmente as que estão ligadas a streaming, o quê? Ah, pô, o cara vai lá e fez um efeito especial, porra, show de bola. Fez lá um cenário bonito. Mas, tipo, ele não quer dizer nada com esse cenário bonito, ele só é bonito. Então falta essa substância, essa alma no trabalho. E também, obviamente, não tô aqui falando que isso é culpa dos diretores, não. Normalmente os caras, eles querem fazer uma coisa diferente, mas o estúdio chega e fala, irmão, quero bilheteria, é isso, entendeu? Faz o mínimo necessário com o que você consegue aí. E é só atingir meta. Cara, eu ia falar, né, você falou do Blade Runner, comentado que esse diretor, né, já tinha ouvido o nome dele. Eu não vi ainda 2049, eu sei que estou errado. Estou completamente. Eu dei DVD e não vou assistir. Eu estou completamente errado porque eu vi o primeiro e eu ia ver o outro na sequência, mas entrou... vou ver outra coisa. Daí, perdi igual o Poderoso Chefão. Demorei não sei quanto tempo pra ver os outros dois filmes. Porque vi o primeiro 20 vezes e não vi o segundo e o terceiro. Fiz isso ano passado. Cara, esse cara tinha um... Ele tinha uma missão tão difícil de fazer um filme bom. Eu não sei se é bom da minha visão, mas se o Giovanni gostou, já falo que já é um ponto que o cara... Esse diretor já tem que botar... Giovanni gostou. O troféu. Porque pra esse viado gostar do negócio do jeito que ele tá falando, melhor filme da vida, é foda. Cara, isso eu acho meio injustiça, porque é difícil eu falar que eu não gostei de um filme. É difícil elogiar ele com um negócio diferente. Exato. Né? Mas isso que eu estou te dizendo, você falar desta maneira tão feliz, Deus, esse filme era o filme da minha vida, isso que eu estou impressionado. Você falar mal de uma coisa é difícil, mas você falar tão bem é outra. Eu falar, esse cara teve uma missão difícil porque eu vi o primeiro Blade Runner, é o filme... O primeiro Blade Runner é um filme que é a sacanagem de bom, cara. Assim, o filme, o Giovanni deve ter visto o primeiro, né? Prometo. Vai ter. Cara, o primeiro, o Ridley Scott é um puta diretor. Vem fazendo umas bombas ao longo dos anos, é normal. Diretores não tem jeito, cara. Nem todo mundo, como eu digo, pode ser um Spielberg que consegue, mesmo fazendo algumas coisas ruins, se manter num patamar. Nem todo mundo. Ridley Scott tá fazendo tanto filme ruim aí que tá foda, mas o que esse cara fez com Blade Runner, a direção desse filme, cara. Não somente direção, fotografia, o roteiro, atuações. Cara, cenários do primeiro Blade Runner. Você pega a data do filme, de quando foi lançado o primeiro filme, que o primeiro filme, agora não vou lembrar de cabeça. Foi lançado em 82. O primeiro filme foi lançado em 82. Se você pega e fala, esse filme de 82, pra uma pessoa que, gosta de filme, fala, é de 82? E eu digo por quê? Cara, os efeitos práticos daquele filme, você fala, caralho, o cara realmente está numa cidade do futuro. Você fala, cara, o cara está na cidade do futuro. E ele não mudou a ideia, ele mudou a visão que a gente tem de cyberpunk. Inclusive. Cara, pega qualquer filme dos anos 50, 60, 80, na época dos filmes de ficção científica, que ficaram muito famosos na década de 50, muito por conta da Guerra dos Mundos, Orson Welles, quem quer entender, pesquisa. Mas, pô, aquele filme que os caras tinham uma visão do futuro, né? Metrópolis, por exemplo, você pode colocar, né? Cara, era uma visão de futuro. Anos 80, pega qualquer filme dos anos 80 que tenta botar futuro. É uma parada esdrúxula. O cara não, Maria, não conseguia fazer. O que tá naquele filme do Blade Runner, você fala, eu acredito que o futuro pode ser isso. Você fala, cara, eu acredito que esses grandes salões, toda essa porra aí, neon, futuro de neon do Avatar com Giovanni, tanto ano. O futuro de neon. Eu gosto mais do neon do Blade Runner, vou falar. Eu acho mais... É um neon mais ali, do Avatar. Bom, pelo menos concordamos que o futuro tem que ter neon. Não, o futuro tem que ter neon. Inclusive, eu quero fazer a minha crítica aqui à humanidade. Tá demorando, né? Cara, tá bom. Se a gente tá caminhando pro futuro distópico, beleza. Mas eu quero o futuro distópico com neon. Por favor. Eu quero entrar num lugar e ter o computadorzinho cheio daqueles botãozinhos brilhando de neon. Não vê que... Eita. Não vê que querer me falar que o futuro distópico é Mad Max, eu vou ter que ficar dirigindo carro com roupa de corpo. Eu quero neon. É isso, neon. Cara, o primeiro Blade Runner, comentando também, Cara, o filme, até as cenas de ações desse filme é bom. A cena da porradaria que eu falo, que é aquela cena final com o Deckard e o replicante, o... Ah, esqueci o nome, cara. O azul. O Lágrima na Chuva, né? Não tem jeito de esquecer dessa porra. O... Cara, foda quando esquece o nome. Tô que nem o David Jones. Vou falar que eu não conheço. Eu vou falar que eu não vi o filme. Nossa, eu vi o filme milhares de vezes. Aí, eu não, amo. Eu amo. Isso que é uma bosta. Achei. O Roy Batty. Roy Batty. Cara, aquela perseguição naquela casa do outro cara que era, trabalhava com aquele puto empresário lá que fazia as programações do replicante, né? Que depois eles matam o cara. Aquela perseguição final, cara, momentos eu falava, ai caralho, puta que pariu. Você pensava, eu tô vendo um humano brigando contra um replicante que também é uma máquina. É uma máquina, você fala, caralho, o cara vai morrer. Pô, você via sangue pro lado, e o prego, o cara enfiava o prego no braço do outro, e a loucura. Você fala, cara, o cara vai morrer, e o cara tendo que escalar pro segundo andar, o cara vai pegar pelo pé, tipo, dava tensão. Até aquele momento que ele tá no parapeito segurando, eu já tava na ponta da cadeira, né? Eu falei, caralho, vai morrer. Eu não sabia nada do filme, eu falei, caralho, vai morrer. O outro vai e puxa. Eu falo, ué, mas por que ele puxou? Daí só, depois de muito tempo, né, revendo o filme... Você entende que tem um lado muito filosófico no primeiro Blade Runner, que também tem no segundo. Também o diretor trouxe esse lado que você consegue pensar sobre o filme. Toda essa parada da filosofia, o cara falando, a vida passa como lágrimas na chuva. E naquele momento, o filme fechou pra mim que eu pensei, caralho, não é somente o filme do bonzinho contra o mal. Esse cara, ele só queria mais tempo de vida, cara. Quando eu pensei nisso, falei, caralho, cara, ninguém é bom ou mal ali. Ninguém é preto ou branco, é sim. Ah, o cara queria que fosse ver, na visão do replicante, o vilão da história era o Deckard. Era o Deckard, era a polícia, era o Deckard, eram os caçadores de replicantes. E ao mesmo tempo, você pega e você vê na visão do Deckard. Ele não queria estar fazendo aquilo ali. Ele queria... Ele tá vivendo a vida dele. No começo, você vê, o cara ele tá falando, ah, chega, eu vou me aposentar, não quero mais fazer. Ele tava lá bebendo lá no restaurantezinho e chega os caras, não. É, eles trazem ele de volta. Isso ele puxado de volta pra aquele negócio. Como diria o Don Corleone, they pull me back. Tô com uma manteiga passada num pedaço muito grande de pão. É verdade, mas é simples. Beleza, então quem tá fazendo isso tudo rodar? Ah, pô, é óbvio que é o cara da empresa, porque se ele quer tirar replicante do mercado, é pra replicante novo. Exatamente. Mas aí porque... os replicantes chegam pra conversar com o cara, você vê que o cara é muito mais idealista do que um negócio assim, não, pô, quero ganhar dinheiro, foda-se. É uma teia, assim, gigante que, cara, você não consegue puxar o negócio e desmontar tudo. O universo, ele funciona de maneira independente ali. E não é qualquer cara que conseguiria fazer esse tipo de coisa. É um trabalho muito gigante. É, né? Igual você falou quando ele foi falar com o criador, né? No filme ele fala com o criador, né? Quando o Roy Batty vai falar com o Tyrell, cara, toda aquela conversa, chega um momento que o ator do Roy Batty é uma sacanagem, né? O Rutger Hauer é uma sacanagem. Cara, teve um momento que eu falava, eu via, era um adulto, mas eu vi uma criança conversando com seu pai. Tipo, eu olhava e falava, cara, é o criador e a criação, é o pai e o filho. Eu olhava e falava, caralho, cara. Assim, é muito isso. E ainda bem no momento, na hora que ele mata, né, você fala, ai, caralho, você não sabe se sente bem ou mal, né? Ambos os lados tinham os seus pensamentos e seus ideais. Tipo, daí igual, eu queria que o outro morresse, né, que o Tyrell, porque ele não contou pra Rachel que ela era uma replicante, pra filha da puta, porra, implantou as memórias na mulher, tipo, a mulher acha que é de verdade, porra. E naquele momento eu senti uma vontade dele morrer, mas esse filme eu acho foda porque ele sai muito daquele negócio que, claro que eu também gosto do arquétipo bem e mal, isso que é do Senhor dos Anéis, né, o bem e o mal, preto, branco. Eu gosto. A jornada é muito incutida na nossa... E quando é bem feito, como é Senhor dos Anéis, como... Até eu posso falar pelo roxo, o Harry Potter também. Harry Potter também é bem feito. Isso que eu tô falando. É quando é bem feito, né, Henrique, esse queixolão aí. Quando é bem feito, pô, é bom. Mas tem momentos que, como o Ridley Scott, que se baseou também no livro pra fazer esse filme, ele pegou, cara, é sempre o preto e o branco. Mesmo que ele não tenha pensado em fazer uma jornada de herói, na mente dele, falou, eu quero fazer algo diferente. E ele fez um filme que ele é cinza. Até é sacanagem falar, porque o filme realmente é, tem neon, mas tem cinza pra caralho nesse filme, né? O que esse filme tem parte escura? O filme, ele tem neon, mas o mundo é cinza. O mundo é cinza. E isso é tão bonito falar, tipo, o filme é cinza não somente na cor dele, na fotografia. São personagens cinzas. Cara, um filme que eu vou dar um passinho aqui à frente até. Um outro filme que eu tive uma sensação parecida agora recentemente foi o novo Batman. Roda. Cara, eu sinceramente eu não posso, eu acho que seria injusto a gente querer comparar o Cavaleiro das Trevas com esse novo Batman, porque eu acho que eles querem ser Batmans diferentes, né? É uma outra pegada. Mas quando eu falo na construção de Gotham, cara, pra mim esse foi o melhor Batman da eu cidade. A gente pode ver, por exemplo, pegar o filme do Coringa aqui, que também acontece em Gotham. Inicialmente, o filme ele tá naquele negócio mais cinza, mais bege, né? Tensa, é um pouquinho mais frio. E quando o Joaquim Phoenix ele vira o Coringa. Ô, Rossi, o que você tá fazendo no microfone aí, pô? Então, tá meio ruim. Não. Pô, tá realizando o microfone aí, Rossi? Não, então eu tô trocando entrada aqui. Pera, pode continuar. Tá ruído agora ou não? Não, agora parou. Tá de boa. Falando do Coringa. Daí a partir do momento que ele vira o Coringa, então o filme começa a ter mais cor, ele, as cores mais quentes, você vê que o contraste aumenta. Então ele quer muito dizer assim, tipo, ah, nossa, antes ele era frio e não tinha... Não vivia no mesmo lugar, digamos assim, né? É o mesmo mundo, só que na cabeça dele era tipo mais acolhedor pra ele a partir do momento que ele vira o Coringa. No momento que ele quer escaralhar o mundo, ele vê o mundo num lugar melhor. É porque ver o mundo colorido. Já no filme do Batman, não. No filme do Batman, a todo momento que você vê a construção da cidade, ela é cinza, é molhada, é suja, sabe? E isso é um negócio que eu achei muito legal, porque realmente dá a ideia da cidade de mostrar... esse é o que a gente tá falando do Blade Runner. Ele fala com imagens pra gente. Sim. E, por exemplo, porque uma coisa que a galera falava, né? Como eu falava, eu tinha minha teoria Batman aqui. Ah, nossa, mas o cara, o multimilionário que sai batendo nos outros na rua e não faz nada pra mudar a cidade. Eu tenho minhas discordâncias nessas teorias, mas eu entendo que as pessoas falam em relação a isso. Porque realmente era sempre estranho, né? Tipo, pô, tá cheio de bandido na cidade lá e tal, e o bilionário lá, ele tá lá, tipo, ele me... Tipo, o cara vai ver. Ah, eu vou mandar o... Mas ele prende o bandido. Tá, ele prende o bandido na cadeia, que ele sabe que 2 segundos depois o cara vai fugir, vai esralhar a cidade de novo. Então levanta mais suspeitas nisso, né? Já nem se fala. Pô, na primeira cena tem lá o cara, o pichador, né? Ele tá lá, né? Pichando a acho que era... A corte da cidade, eu não lembro agora. Era corte. Tribunal. Tribunal, é alguma coisa. E aí tem o da ceninha dele olhando a luzinha do Batman lá e ele sai correndo, né? Daí a gente olha assim, ah, olha só, tá espantando bandido, né? E aí você olha assim, a câmera afasta e ele tava pichando lá, corrupta, no tribunal. E aí você pensa assim, cara, será que o cara era só bandido então? Pô, beleza, ele tava depredando negócio público, mas e a mensagem ali? Será que no nosso mundo isso é diferente? Né? E aí, daí mais pra frente, acho que, pô, já tem uns aqui, 2 anos, 1 ano que lançou, não sei. Já dá pra gente falar de spoiler. A própria fortuna da família Wayne, ela se torna questionada nesse âmbito devido de dinheiro de corrupção. Uhum. Ter participação em esquemas de corrupção. Então isso deu uma camada muito legal. Ele não é só, não, eu sou bonzinho porque eu sou bonzinho, malvado, ele é malvado porque ele é malvado. Exatamente. O seu motivo pra ser assim, então... O que eu gostei desse Batman foi, eles criaram essa camada a mais, né, sobre também a fortuna dos Wayne, mas não estragaram os personagens. Não estragaram o personagem. Mas não estragaram também os pais, né, Martha, Wayne... E Thomas Wayne, eles continuam sendo bastiões de Batman como Porra, pessoas que, beleza. Ah, ok, negócio, mas tá, eles não transformaram os personagens num filho da puta, é isso que eu falo. É, os personagens estão mortos, né? Eles respeitaram, eles respeitaram o material original e criaram algo novo em cima. Cara, isso é... O filme do Batman, esse novo, tem duas coisas que eu gostei. Ele conseguiu pegar o que foi muito bem feito no Cavaleiro das Trevas, que foi pegar esse tom mais real, mais bruto, rústico, né, que eu falei ali, que o Cavaleiro das Trevas tem, né? Pô, o negócio de Jesus era porradeiro. É a trilogia do Nolan, né? Você fala, pô, você acredita? Claro que tem muita coisa que o Nolan faz que, beleza, ah, é meio real, mas tipo, um Batman mais cru, sabe? Porradeiro, vai pra cima, usa uma armadura, sabe? Tem que se proteger dos bandidos. Beleza. E ele pegou algo dos filmes do Tim Burton, o de 89 e de 92, que era Gotham. Cara, Gotham. Não, esse não é do Tim Burton, não. É, pegou a Gotham, que eu falo, a Gotham desses filmes do Tim Burton é uma Gotham muito estilizada, porque é uma Gotham quadrinhos, estátuas gigantes e porra, e gárgulas para todos os lados. Pô, parece um steampunk, né? E coisa que cruza pra cá e fumaça. Ele pegou, ó, uma Gotham foda e um Batman mais bruto e fez o filme. Gotham desse filme do Batman novo, eu falo, isso é Gotham. Não é igual do Nolan que eu falo, é Chicago essa porra, né? Não é, Gotham. É uma cidade de qualquer, no estado. Não, não, é aquela porra, é Chicago. Quando eu olhei, eu falei, cara, essa porra é Chicago. Não vai mentir na minha cara que eu sei que esse filme é onde que está sendo gravado é Chicago. Nesse não, cara. Você fala, caralho, isso é Gotham. Tipo, pô, lá o bar do... Aquele bar lá do Pinguim. Tá lá também, né? Que Pinguim, né? Porra, cara, pela primeira vez, nada acertaram no Pinguim. Cara... Porque o pinguim do Danny DeVito é um pinguim em quadrinhos. É um pinguim escaralhado. Cara, é escrachado. É escrachado. Era pra ser escrachado. Era o ideal, era a ideia do filme. Beleza, lá dos antigos. Ok. Cara, quando eu olhei quem era o ator, eu falei... Caralho, cuzão, não é o cara, brother. Ele ficou sacanagem. Irreconhecível naquela maquiagem, cara. Que é o que a gente já comentado. Pra que fazer esse efeito especial, né? Tem uma boa... Temos tantos profissionais bons no mercado. Para uma maquiagem. Cara, maquiagem, as próteses. Cara, você olha e fala... Cara, esse é um... É um mafioso? Você fala, é que o Coringa é um mafioso nos filmes. Ele é o Coringa, se ele é o Al Capone, vamos dizer. Ele é também um mafioso. Ele é um cara que cuida desse universo do crime. E você olha para aquele... Coringa não, para aquele pinguim e fala... Caralho, cara. Esse cara é um cara que realmente, tipo, olha, ele parece ser um cara que controlaria uma gangue no submundo. É aquele negócio, o negócio do pinguim que ele é um cara baixinho. Ele é um cara baixinho, gordinho. Mas quando você olha pra aquele pinguim, você fala, beleza, ele é um cara baixinho, gordinho. Mas olha esse cara cicatriz. E olha o poder que esse cara tem. Eu não vou lidar com aquele cara. Que ele não vai me matar, mas vai vir outros 40 pra arrancar meu couro e me pendurar na frente do bar dele, cara. Isso que eu falo, o pinguim desse filme, ele dá medo, porque ele tem costas quentes, como diria, né? Ele tem umas costas bem quentes por conta de tudo que ele faz, mas ele em si, a figura dele, você olha e fala, esse cara já passou por muita coisa, esse cara eu tenho que temer. Porque a cara, aquela cicatriz da boca dele, né? Que ele tem, aquela boquinha lesadinha, cara, é muito foda, velho. E também o charada, né? Charada, inclusive, cara, porra. Desculpa, com todo respeito de Jim Carrey, ah, não, o Jim Carrey é assim, uma sacanagem ruim. Eu gosto muito do Jim Carrey, mas aquele charato do Jim Carrey é uma bicha louca, cara. Aquele Jim Carrey é uma bicha louca. Mas o Batman meio que perdeu pro garoto de 18 anos, né, cara? Aquele charato. Mas porque o que eu gostei desse Batman é, eles colocaram, esse Batman é o Batman lá no 1 ano 2. É isso que eu gostei. Não é o Sonou. Batman, não é o Batman Bruce Wayne já com, sei lá, 10 anos de experiência, com 40 anos lá fudidão. Cara, isso... Cara, você vê claramente, todo momento quando eu vi a galera criticando a escolha do... Poxa, o ator, capô o nome do... Pô, ele fez aquele Robert farol Pattinson, lá. Robert. É, ele fez aquele farol com o outro cara lá, que bom pra e assim, quem não assistiu, por exemplo, o Farol, que pra mim foi o filme onde ele teve a melhor atuação dele, ficou com aquela ideia do vampiro na cabeça, eu ficaria preocupado mesmo. Mas ele consegue carregar bem o papel de Batman. É, inclusive, o próprio personagem Wayne, o Bruce Wayne, realmente ele parece o cara que não dorme nunca. Ele, sim, consegue, aquela cara dele. Ele consegue personificar o cara, assim, cansado. É o vigilante, né? Mas não é o Batman lá do Christian Bale, que já é um Batman já que, porra, ele consegue fazer bem o papel de Bruce Wayne e tal. Ele consegue equilibrar as duas vidas. Esse Batman, não. O Alfred, toda hora, tem que falar, pô, você tem que fazer a tua vida de Bruce Wayne, pô. Você tem que aparecer nas festas, você tem que ir no enterro do cara, pô. Você não pode viver sua vida. Tem que assinar a assina documento aqui. Que é uma coisa que tem no filme do Nolan lá, o Bruce Wayne, quando era novinho. O Christian Bale é bom ator pra caralho, né? É a mesma cara. Eles nem envelheceram, mas você percebe que o Bruce Wayne naquele filme também, que eles tentam fazer mais novo, tem uma cara de retardado. É isso que eu gosto daquele filme. E esse não. Esse é o filme inteiro. Ó, é o Batman mais novo. Não é porque ele é novo que ele também é um panguão. Aquela cena no começo contra os punk, ele saindo do escuridão, você fala, cara... Ai, caralho. Cara indo batendo no cara. Lá, você só ouve os passos ali. E a Mara, vai lá. Você fala, tá vindo um tanque. Cara, você fala, cara... Cara, você veria facilmente o Jason saindo daquele lugar. Sim. Cara, e era o Batman. Você imagina os malucos entrando em completo pânico se fosse, sei lá, um Batman. Não, e daí vai avança um. E esse um, meu amigo, fica pelo hospital até agora. Se não morreu... Não, cara, se não morreu, tô no hospital até agora. Porque aquele cara toma uma porrada... Uma porrada, não. Uma sequência de porrada, uma sacanagem. E, cara, uma coisa... E assim, na cena de luta dele, depois o filme deixou um pouquinho pra trás isso. Mas eu até entendo o motivo, né? Porque daí já não era mais prático fazer esse tipo de coisa. Mas você ouve um soco pegando no cara. Você ouve, né? Ouve o sangue, o soco pegando, o sanguinho caindo. Pô, aquela cena final que ele pega aquele fantoche do Charada, né? Que ele usa, injeta aquele, né? Que é muito foda, né? Ele injeta um negócio de adrenalina. Cara, ele começa a socar, cara, no malandro, dá aquele pi, né? Você se sente como ele tá, né? Ele não tá ouvindo nada mais. Ele não sabe mais o que tá acontecendo, ele só vai. Tá, tá, tá. E começa a acelerar. Você fala, caralho, ele vai matar o cara. Tá, tá, tá, tá, tá. Você olha a cara do malandro. Você fala, caralho, meu irmão. Quase matou o cara, meu. Estragado. Não, o que eu achei foda desse filme também é a trilha sonora, né? Você falou do sonzinho, né? É o uso da trilha incidental. Eu esqueci como se fala. Incidental. Que é a trilha mais... A trilha clássica, que eu digo, né? Usado com orquestras, né? Cara, o que foi feito... No Batman, tipo, que tem... Aqui é a trilha pra mim do Batman mesmo. Que pra mim continua sendo. Esse filme, ele conseguiu também fazer a dele. Com esse sonzinho do Batman chegando, é o minimalismo que o tanto se fala hoje em dia, só que dá... É o minimalismo que dá medo. É a música do Michael Myers. É a música do Jason, né? É o Michael Myers com aquele... Aquele acordezinho do teclado, né? É esse, é o... Que é tocando junto com o Batman andando. É o pouco que dá medo, cara. Porque você fala, caralho. Cara, o cara tá vindo da sombra. Cara, você imagina a situação. Você. Punk. Cara, você. Não, tô nem falar do punk porque os caras estão em grupo, mas. E realmente acontece isso. Porque o cara que ia ser, sei lá, morto e apanhar dos punks, ele ficou em pânico com aquele negócio. Porque imagina, você tá lá com um cara, com uns 8, 10 malucos. Aí você ouve os passos. Pá. Pá. Pá. Sai um maluco completamente de preto, de um corredor escuro. O cara não expressa emoção nenhuma. Ah, pergunta quem que você é. Eu sou a vingança. A vingança contra o quê? Aí o maluco vai lá com um facão pra cima do outro. Cara, arrebenta o maluco como se não fosse nada. Aí vai os outros caras pra cima, o maluco leva tiro, o maluco leva cano de facada nas costas. O maluco nem reage. Mas você olha assim e fala, porra, se os 10 malucos ali que iam me matar não deram conta desse cara, os caras vão fazer o que comigo? Os caras podem enfiar esse rango desse cara. Ele pode transformar num picolé, que eu não vou ter o que fazer aqui, eu vou chorar. Eu não tenho como ir contra ele. E eu já digo, quando sair Batman 2, sessão Zilla que nós vamos ver quando essa porra sair. Zilla. Caralho, porque o Batman 2 vai ser foda, cara. O Batman... Não, mas que horror. O que me impressionou nesse filme do Batman foi o negócio do Charada, né? Ah, eles pegaram o Charada. Eu olhei assim, cara, o filme não tá com cara que vai acabar. Sabe aquela sensação, né? Aham. Uhum. Cara, o filme tá me apresentando um roteiro tão bem feito, que assim, cara, esses caras vão ter mais alguma coisa. E ele volta pra casa do charada e descobre o negócio, cara, eu falo, isso é Batman, pô, é o detetive, que é o que me irrita nesse Batman, Zack Snyder lá, queixolinha lá, que me irrita. Eu não, aquela porra não era o Batman. O Batman é isso. É o, e claro, que esse cara do ano 1, beleza, você vê que ele não descobriu de primeira, né, que é o mais foda. Ele não descobriu de primeira. Ele precisou se fuder e errar e descobrir, que é o que, pra mim, transforma esse Batman numa linha evolutiva, né? Que ele vai se tornar aquele Batman que a gente conhece lá da série animada, por exemplo. Que o cara deduzia tudo na hora, porque, claro, experiência e o Batman com treinamento se torna melhor. Quando ele vai lá e descobre, o negócio fala, caralho, nem fudendo vai ter mais coisa. Você fica, tipo, eu fiquei feliz, né? Tipo, caralho, o filme vai continuar, meu Deus, o que que tem? Eles vão naquela parada da mulher... E aí jorra a água, né? Que o cara tinha o plano de estourar as barragens. E inunda tudo. E você vê, caralho, o cara tinha o plano todo formado, cara. Todo formado. E o Batman indo lá. E mata um cara lá. E pega os outros malandros. E no final, com aquele easter egg do Joker, né? Eu vou falar também que eu gostei daquele Joker lá que foi mostrado. Não, claro que eu não posso falar que vai ser bom ruim, porque não é uma atuação ainda, né? Não tem uma história, nada. É só a palhinha, né? Cara, mas a maquilagem... Que maquiagem, cara. Eu falei, é isso. É isso. Que eu quero que esse Batman tenha a trilogia dele, cara. Porque merece. Eu quero... E, cara, esse Batman merece, cara. Imagine no último filme lá, cara, ele já mais velhão. Puta, cara, ia ser do caralho, cara. E esse Batman, eu falo, não precisamos de Superman. Muito obrigado. Ainda bem, cara. Não precisamos de Superman. Fanex Quatro Ventos. Super-Homem é a âncora da Liga da Justiça. Porque o Super-Homem, ele torna tudo ou extremamente implausível ou extremamente conveniente. Uhum. Porque pro cara achar um vilão que consiga competir com o Super-Homem, cara, você vai botar o Batman pra lutar, o Batman não vai conseguir. Ah, vou botar o Flash, não vai conseguir. Vou botar a Mulher Maravilha, não vou. Cyborg, não vou. Aquaman, não vou. Arqueiro Verde. A Senhora de Marte, não vou. Arqueiro Verde, não vai. Ninguém dá conta. Mas do contrário é a mesma coisa. Eu vou pegar um vilão que lute com esses caras, o Superman vai fazer o que quiser, não tem. Então ele não tem como você manter uma régua padrão. Então, cara, óbvio, eu sei que não vai acontecer, mas se eu pudesse pedir uma coisa pra Warner, eu falo, esquece o Superman, esquece. Deixa esse assunto pra lá, se quiser, só, sei lá, dá um negocinho, fala que, sei lá, morreu, explodiu. Tomou. Ele já morreu, já voltou. Você sabe que não vai dar, cara. Que eles vão trazer de novo Super-Homem. E, cara, dava pra fazer algo bom com o Super-Homem, mas fora que toda essa parada do Zack Snyder fudeu tudo, cara. Ele quis fazer trocar. A Warner quis trocar o pé pelas mãos, pela bunda, cara. Ficou horroroso. E assim, nosso amigo Henry Cavill. Opa. Lindo. Lindo. Foda. Bigodão show. Como é que eu posso dizer? Tem os seus méritos, mas, cara, o Super-Homem dele, apesar de... Eu acho que hoje a gente pode dizer que é o Super-Homem definitivo, talvez. Não acho. Cara, que... o do... Não acho que seria um problema a gente considerar isso, mas... É, eu ainda acho que o do Christopher Reeves ainda, pra mim, no meu coração, é o Super-Homem. Pra mim. O personagem em si, eu não, é um personagem que eu acho que ele é difícil de trabalhar, justamente por isso que a gente falou. É, daí que a pessoa fala assim, ah, qual que é a... Mas ele tem o ponto fraco dele. Ah, mas, pô, o ponto fraco dele é kriptonita, irmão. É um bagulho que não é nem... O ponto fraco do Super-Homem é kriptonita. Da onde que ele veio? De Krypton. O que que ele é? Kryptoniano. Qual que é o ponto fraco de kriptonita. Então, acaba sendo um negócio bobo, porque dá a entender que, tipo, é um negócio que é dele, não é do mundo aqui. Então, se o Batman chega e fala assim, eu vou salvar o Super-Homem, como é que você vai salvar o Super-Homem? Eu vou comprar todas as minas de kriptonita que existem no mundo. E pronto, acabou. Não tem mais rival pro Super-Homem. Henrique, pode falar, que... cara. O Rick tá nervoso. Ele tá nervoso. Ele gosta de que nome. Ele quer acabar logo com o podcast. Vamos lá, vamos deixar ele acabar. Não, é que já se expandiu um pouquinho mais, né? Vocês querem fazer um momento capcioso. Você quem é? Você hoje é o host, né? Eu sou, eu faço. E quem que vai fazer a intro, então? Então, você, Giovanni. Sim, Giovanni. Eu? É. Tá, peraí. Não é que não é Alex, fazer, faz né, um pô? momento capcioso. Alex, repita o um momento capcioso. Capcioso. Peraí, que não é só fazer, né, pô? Tem que ter. Tem que ter o showzinho, Sim. showzinho, peraí. Momento capcioso. Uau! Aí, ó. Seguindo pro nosso plano capcioso. Eu, como sou um péssimo host, até por isso que nunca falo em todos os episódios, eu não preparei porra nenhuma, então vou vir aqui do nada. Giovanni, imite um chinês. Que isso, cara? Nossa, Putz, como que era daquele episódio lá do South Park? o Caraca, chinês do restaurante. porque tem aquele episódio lá que os mongóis quebram a muralha. O pessoal do South Park fala pra ele construir uma muralha, dos mongóis quebram a muralha. Ah, Como é puta. que ele fala, cara? Eu tô tentando lembrar agora. Ni hao. É que eu sei que é imitação do chinês do. Cara, como é que era? Cadê? Eu, ó, passei pro Henrique que eu vou ter que pesquisar no YouTube agora. Henrique, oi. diga-nos, qual foi a sua experiência sexual mais maluca? Cara, experiência sexual mais maluca? Cara, eu acho que não lembraria que perdi o Tevoriano e mordeu. Eita porra! Esses são os mongóis. Aquele dia eu achei que não ia voltar vindo pra casa, cara. Aquele dia. A guria te mordeu, senhor? Sim, cara, te mostrei aonde na marca Não. no pescoço. Ah, não, achei que tinha sido do pinto, pô. É Não, horrível. não, aí Deus. Giovanni, se você levasse uma mordida no pinto, o que você faria durante o sexo? Eu entraria em choque. É bem na cabecinha. Nem se ia falar que vai dar uma porrada na guria. Eu entraria em choque, porque. E daria Cara, é o seguinte, se você tá numa situação dessas, você tá completamente entregue. Veja concordo bem, você 100%. tá com uma região que é feita do quê? Músculo, terminação nervosas e nervo. Só isso, não tem mais nada. Se alguém quiser te machucar por ali, vai conseguir. Não importa se você é um estronda, pesando 150 quilos de músculo. E 45 kg de pinto, né? Que Diga-se de passagem. porra, que pé de mesa, hein, Leostrando? Cara, eu concordo com o Giovanni, não tem o que fazer, cara. Tipo, sei lá, você tem que dar um jeito de tirar ela dali, né? Só que você não pode dar um soco Você na tem que bunda. dar um jeito de tirar ela dali, pô. Tá, sei lá, vai ter que dar uma. Vai falar para, se ela falar pra ela parar, você vai ter que dar essa. Você não fala nada. Ah, mas então a mina te mordeu no pescocinho, rapaz. Cara, ela ficava me anoiando, cara. Ela pegava aquela e ficava me anoiando, cara. Voltei pra casa todo fudido. Nossa, meu pai queria me matar aquele dia. Meu corpo tava. Cara, voltei com uma tola pra casa, sei lá. Bom, hein, senhor? Giovanni, não vou perguntar a mesma pergunta pra você, que eu sei que você é um menino recluso. Ué, você tá vendo, né, seu Tá vendo o vídeo dela, dos bongóis atacando a muralha? Medalha do chinês em South Park. Não, Tudo Red Pill, né, Pernão? Vou virar Red Pill. não, mas assim, a primeira vez que você faz é uma sensação, tipo assim, é uma sensação diferente, então é uma coisa que você, tipo, não tá acostumado, tipo, você não criou aquele. Então, tipo assim, a primeira sensação que você tem é, tipo assim, aumenta, tipo, demora mais pra esticar o negócio, assim, tipo, não é naquela velocidade que às vezes você tinha, que tava acostumado. Então, demora a primeira vez. Quando você vai fazendo mais vezes, você vai criando aquele gosto. Não é uma punheta, né, pô? Não, É uma punheta. É a mesma coisa que é uma o punheta. trino. Meu amigo, uma punheta é uma punheta. Você ali, e você, a tua cabeça, você ali, um verde. Isso é uma punheta. Quando. Não, sim, mas digo Eu assim, vou falar. Eu vou falar. Quando. demora, cara. Eu já digo a todos. Quando ocorrer a primeira vez, a gente não vai gravar. Mas quando acabar o Como não, pô? podcast. Ao vivo, velho. Tem Não, que pode, fazer, pô. mano. Não vou gravar. Não vou gravar. Eu vou falar, ó, tive a primeira vez, mas eu vou falar, agora isso aqui é a parte só pra fora da gravação. Eu vou contar etapas pra todo mundo ouvir. Que isso, Tá cara? Que isso? prometido, porra. Eu vou contar como vocês estão falando? Eu vou contar como foi, caralho. Eu vou falar, ó. Foi lá em quatro. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, falaram, ó, tipo, a primeira vez, ó, foi assim, sabe, foi ruim. É a calcinha dela. Ruim de abrir. Aquele bacalhau dos infernos. Essa... Ora, já, como diria um grande guerreiro, um amigo meu guerreiro também, que nem o Giovanni, nunca se entra em campo sem beijar o gramado. Não é verdade? Você dá sim, aquela... Sim, você sempre... Boa, joga no São Paulo, você chega lá, você não tem sempre aquele jogador que dá aquela mãozada no campo e, ó... Dá aquela rota no São Paulo, hein? Não, você tem que beijar o gramado, porque se você não beijar, se você não lubrificar antes, ela vai reclamar, você tem que fazer. E aí, uma opinião, gramado sintético... O que seria o gramado sintético? Não, tô usando. Mas o lisinho, o sintético, lisinho ou o original de fábrica? Claudio, meu amigo, você só mete a língua lá e acabou, cara. Sem essa. Ó, é por isso que foi aí que é foda, cara. Você só tem que meter a língua, engole o cara. É, Henrique, você não tá entendendo. É foda. Usa de chute dental. Amigo, é isso que eu tô dizendo, cara. Você tá bote pelo dia, você mete, mete a roçadeira lá e... Não, pera aí. Você fala, vamos tomar um banho, né? Pô, pelo menos, um banho. Pelo menos, né? Pô, limpinho. Não, vai tá. Já deve ter tido, o Henrique já deve ter tido. Chegou lá, tava aquele bacalhão, daquela bacalhau de Páscoa. Ah, tava aquele bacalhau, ele já falou, ora, pois, ainda bem que sou de Portugal. Aquele que deixa aquele cheiro no nariz, sabe? Que você fica uma semana sentindo o cheiro, sabe? Puta que pariu. Mano, agora ficou twin. Nem lembro. Um amigo meu conhecido que ele tinha bigode e falou que era uma bola. Ele fez o bigode, quando começou a nascer, começou a vir o cheiro de novo. Era tão ruim. Impregnou do bigode do cara. Ô, louco, meu! Cara, é que depende, né, cara? É tipo assim, tem mulher que não faz higiene certo, né? Tem mulher que já faz. Então é. Oscila muito, assim, que é mulher. Não se pila, cara. Certinho. Aí. Cara, aí não é algo discutível, cara. Higiene, pelo menos, né? Não, sim, mas tem mulher que não faz, cara. Não, mas pai, tem mulher que não faz. Daí são pessoas, né? São animais que, por via do destino, vivem em sociedade. Que vai tomar no cu, pô. Igual é, mas não limpa de nada. Mas, pô, é a mesma coisa. Você não vai ser com a menina, pô, com cagado, né, caralho? Ou pinto com polenguinho lá, pô. Você vai dar aquela lavada na pensa, né? Ah, eu, o japonês, uma vez que cagou nas calças. Não, eu não quero saber do japonês, cara. Isso foi mais engraçado que surpreendi. Ele foi lá no show do karaokê, daqui a pouco ele voltou assim, foi, pia, eu me caguei, eu tava com o banheiro, não consegui me cagar nas calças. Cara, achei gosto. Aí, tipo assim, dá pra ver na calça dele, vai ficando mochila. Não, tu vou voltar porque a eu não sei se ela foi ficar com pena, mas eu fiquei muito feliz. Aí não vai estar no caminho e falou, piá, vamos na zona. Falei, pô, na zona cagada a gente não dá problema, né? Mulher. Caralho. Ele pelo menos lá. Cara, sério, sei lá o que ele fez, cara. Só se ninguém der. Cara, eu digo. E na hora eu digo, pera, cara, digo pra qualquer um. Ah, mas você nunca fez sexo, nunca. Mas eu digo uma coisa que mais me falaram, me ensinaram. Dê uma bela lavada no brinquedo. Por quê? O seu brinquedo é sua ferramenta. Sim, não. Mantém ela. Igual tem minha ferramenta, minhas ferramentas de serviço. Eu tô lá, passo um óleo, uma lubrificada, limpo, um alquinho. Tá. Se você faz isso com a ferramenta física, o que você não faz com a sua própria, né, porra? Sim. Ah, cara, é questão de saúde, né, porra? É, porque metade do Brasil aí, os caras estão perdendo pinto aí, né, Fernando? Pinto tá aqui, ó. Perdendo pinto aí, né, porra? Os caras não estão lá vendo pinto, estão perdendo pinto aí, né? Ora, é, vamos lá, perdeu o pinto também? Porra. Eu não lavo o bolso esponja, porra. Bolso esponja. Estou pronto. Henrique, deixa eu olhar aqui já. Pô, vamos acabar essa porra então? Você então quer vai dar os avisos da semana lá. Pode. Não, eu não sei nada, pô. Então, até semana que vem. Esse é o aviso. Portanto? Agora nós, domingo que vem, né? Não domingo agora, domingo agora. Vamos gravar o próximo domingo. Nós vamos ter a Isabelle Miss Curitiba aqui com a gente. É, vai, também faz parte da banda marcial do São José. Talvez a Maria esteja aqui também pela igreja do Gabriel. Que? E a mãe dela também. Ah, tá. Porra, seu viado. Tu é outra lá, né? O quê? Opa, é essa, caralho? Olha só, metade dela. O Gabriel fica puto, cara. Cara, nossa, seus cu, porra. Sabia que tava. Mas eu falei pro Giovanni, eu sinto o clima sempre de vocês dois, cara. Eu também. Eu acho que. E dá um climinha, cara. Sempre escuto você e ela. Desculpa, não é. Eu acho que você devia mandar um zap pra ela. Eu não tenho o zap dela, senão até passar. Cara, eu acho que muitas pessoas viviam me tomando no cu, mas eu não chego assim falando pra pessoa tomar no cu. Mas nem sempre você tá certa. Não, eu não vou falar o nome, mas o Gabriel sabe quem é. Sempre que ela tá meio que, ó, aqui no podcast, eu sinto que tem um clima na minha. Sempre a rede tá toda risonha. É, eu sinto assim, eu sinto que tem alguma, sempre tem um climazinho assim, mas eu não queria eu falar, né? Não é aquela coisa assim, tipo, tão escancarado, mas sempre que eu edito, fica interessante esses dois. Tá bonito. Mas, bonitinho. É, eu fico naquela, acho tudo. Eu acho que é bonito, cara. Eu acho que se um dia a gente crescer e tiver uma oportunidade pra lá, eu acho que é uma boa. Mas, cara, a gente vai ter domingo que vem aí a Miss, né? A gente vai ter agora uma. Também quero organizar o baile do Junito. Quero ver se eu consigo fazer uma edição do baile do Junito. E sem briga, né? Ah, tem que briga. Ah, não. Baile tem que briga, pô. Tá, cara, beba, tá em briga. E, bom, a gente vai ter vários. A gente vai ter vários aí podcasts aí pra frente, né? A gente vai ter um podcast, ainda não foi marcado, mas pra contar um pouco sobre a história do Rio Grande do Sul. Ô, Rio Grande, mano, tardeçado. É, a gente vai ter um podcast pra contar. Cara, vai ter vários, tem podcast sobre a história do Brasil, né? Mas a princípio tá marcado esse pra domingo que vem. Domingo às 8h30 da noite com a Miss Curitiba, né? Ao decorrer da semana eu vou atualizando, né? E saiu o podcast Resident Evil, vocês já escutaram? Eu vi a chamada dele, eu não ouvi o episódio ainda. Ah, é, tá lá. Mas a chamada tá legal, gostei. A chamada ficou do episódio, ele ficou bem bacana, mas tá lançado o episódio do Resident Evil. Cara, eu vou falar uma coisa, o episódio da Radialista foi legal, né, Gabriel? Pô, foi legal pra caralho. Pô, você devia ter participado, Giovanni. Menina, mó gente boa, cara. Pô, ela fez a imitação dela na rádio lá, cara. Pariu. Foi pro Gabriel, parece. O Gabriel não quis fazer, cara. Que pé da vida. Não. Tímido. Pô, tímido aquele dia. Com a imitação, eu sou tímido. Pô, mas aquele dia ela falou... Imitei o Bolsonaro, pô. Esse é, né? Eu sou tô aqui. Mas é isso, então. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Eu